Bem-vindos a mais um Surrealmente! Amigos de mentes surreais, estamos aqui de volta. Meu nome é Júlio Samico e eu falo da Zona Fantasma. Meu nome é Dimitri Cosma, eu falo da Zona Gelada. E hoje, Júlio, o que que temos grandes novidades aqui no nosso programa, né? É verdade, é verdade. Bom, primeiro vamos começar com a nota triste. Uma nota de, né? Falecimento. É verdade, um suicídio. Suicídio. É, nosso amigo Leonardo Almeida nos deixou. Nos deixou. Descanse em paz, Leonardo. Seja feliz. Léo, meu querido. É, se sentir saudade, dá uma ligada, né? Dá uma ligada, estamos aí. Beijo, me liga. Estamos à disposição. Coração aberto. Você vê que a gente tá triste, muito triste. A gente tá muito triste, tá... Eu estou vertendo lágrimas. De crocodilo. De crocodilo. Vamos lá, Dimitri. Mudando de assunto. Mudando de assunto. Felicidade. Felicidade. Felicidade. Felicidade urgente. Alegria. Olha! Dando uma de gugura. Olha! Vamos lá! Dimitri, é o seguinte. O que é que a gente vai falar hoje, Dimitri? Qual é o assunto do nosso Surrealmente hoje? O Surrealmente hoje vai abordar o cinema independente nacional. Ah, é? Eu pensei que era o cinema de baixo orçamento. De baixo orçamento... E independente. Ah, nacional. Tá. Porque ele pode ser independente e ter um orçamento bom. Pode ter um grande orçamento e ser independente. Pode, pode. É verdade. Vamos focar isso. Mais vamos discutir... no... No de baixo orçamento. É, é. Sim. Ok? Exatamente. Perfeito. Beleza. E hoje a gente tem duas convidadas. Não, não temos só uma. Temos duas. Duas convidadas. Tá vendo que a gente não é, né, fraco não, hein? Especialíssimas. Exatamente. Você, né, fala o nome de uma, eu falo o nome de outra. Vai. Tá, ok. Nós teremos a Elaine Trash Oliveira, que é uma artista multimídia, né? Ela é atriz, dançarina, apresentadora, cantora, escritora e etc. Mas se apresente, Elaine, please. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem nesta noite? É, fala Henrique Amorim aí. Muito prazer, eu sou a Elaine Trash Oliveira. E como o Jimmy falou, né, eu sou artes em geral. Sou atriz, de vez em quando sou cantora, de vez em quando sou dançarina, de vez em quando sou apresentadora e também bastante escritora. E é um prazer estar aqui. Sinceramente, estou gostando desse podcast. Um parênteses, tá? A Elaine está ao vivo em nossos estúdios. Opa! Uou, diretamente do Brasil, peguei um voo direto pro podcast. É. Nossos estúdios que eu não sei onde são, porque eu tô na Zona Fantasma e você tá na Zona Gelada. Eu não sei onde é esse estúdio, fica mas... um lugar desconhecido do universo. E eu sou de zona nenhuma, tô perdida aqui. Tá sem zona. Eu sou zona da nuvem, tô aqui voando. E a nossa outra convidada, Dimitri. Quem é a nossa outra convidada, Júlio? É nepotismo, mas como aqui o Surrealmente é uma instituição privada, ninguém se importa, certo? Ninguém se importa, exatamente. Porque nepotismo só é problema no, na iniciativa pública, é, correto? E se a gente quer fazer nepotismo, a gente faz, mesmo é problema nosso. O podcast é meu, acabou, é, né? Então, quem não gostar, desliga. Minha irmã... Não desliga não, hein, não desliga. Quem é, Júlio? Nossa minha convidada. Irmã, jornalista, radialista, Carol Pacó. Fala aí, Carol. Oi, gente. Diretamente aqui da Ariadna. Quente. Área quente. Esse sotaque portunhol aí, quente. Como foi isso? Tem que ser caliente. Aqui é água quente, né? Carol, bem-vinda ao Surrealmente. É, espero que goste. Vamos lá, né? Na realidade, hoje vai ser tão especial de um jeito, né, Dimitri? É, o que, que a gente vai fazer? Que? Fala aí. O que, que podemos fazer, Júlio? Ah, o que, que pensamos eu, em fazer? Eu tô com preguiça de apresentar. Cansei também, não quero mais apresentar. Eu acho que a Elaine vai dar conta do recado. Acho que sim. Será? Elaine, segura a bomba aí. A bomba é tua. Toma que o filho é teu. Vai, Elaine. Ó, um detalhe. Será que fizemos uma boa troca? O Léo, aquele rapaz feio lá? Pergunta pros comentaristas aí. Vamos, né, saber em breve. Vamos saber, vamos ver o programa e depois a gente vai saber. Vamos lá. Foi uma troca já, é isso? Foi uma troca, foi uma troca. Nossa. Léo, chupa. É porque eu não tenho uma bela voz, porém, eu, se tivessem me vendo, né, de repente, você sabe eu achar mais bonitinho. É, vai sabendo. Tá bom, vou fazer aquela voz. Assim. Sensual. Estamos apresentando Surrealmente. É isso mesmo, não, do bagulho? Oh, bacana. É, sim. Sim, estamos apresentando Surrealmente. Surrealmente sexy. Surrealmente sensual. Não, para com essa palhaçada, porque aqui o assunto é cinema, o assunto é sério. Então vamos lá. Seríssimo. Como o assunto é cinema independente, temos que falar sobre quem apoia o cinema independente. Eu gostaria que vocês, senhores, se pronunciassem a esse respeito. Senhor Dimitri, você que é da área cinematográfica também, apesar de muita gente não saber, né, porque você não é tão famoso. Como assim? Olha lá, olha lá, olha lá, tá vendo? Já começou trolando, tirando, trolando. Já tô trolando. Não, não, você é super famoso. Sai pra lá, sai pra lá. Oi. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Eu sou suspeita pra falar do trabalho do senhor Dimitri, mas eu gostaria muito que ele falasse sobre, por exemplo, o site Boca do Inferno, o Juvenatrix Fanzine, o Heaven House Brasil, porque são sites que realmente apoiam o cinema nacional. Dimitri, qual que é o seu parecer? É, a gente, assim, esse programa, assim, vai ser meio complicado a gente tentar fazer, a gente tá tentando fazer sem fazer jabá, uhum. Mas vai ser difícil, assim, a gente vai precisar falar do... Pode continuar. Vai ser difícil, a gente vai precisar falar dos nossos amigos, dos nossos... Que isso, assim, é uma... É um... Não é um grupo fechado, né, mas... Olha, desculpa lhe cortar. Ah. Eu sei que você tá querendo se justificar. Sim, e tal. Sim, eu tô me justificando. Mas assim, vamos falar dos amigos, né, não vamos falar do inimigo. Não, né? Inimigo não dá, inimigo não vai pro inferno, vai pro quinto dos infernos. Eu não acredito que alguém faça a propaganda do inimigo. Não, né? Não. Então, então acho que a justificativa não é necessária, não. Mas se quiser continuar se justificando... Não, justificar pelo menos para os nossos... Tudo bem. Nossos ouvintes entenderem. Mas, e aí, o site Boca do Inferno? Tem o Juvenatrix Fanzine e tem Heaven House Brasil, né? São blogs, né? São blogs, é. Eles dão uma força muito grande, assim, pro cinema independente e... E assim, sem eles seria a coisa muito mais difícil. Eu acho que tá dando uma... No momento tá dando um up essa coisa do cinema independente sem orçamento, né? Não é nem de baixo orçamento. Sem orçamento, praticamente. Então... Mas você acha que isso vem de... De onde vem essa febre de fazer cinema? Seria da onda toda que tá tendo de fazer rádio e TV, que a galera tá estudando muito isso? Ou você acha que é simplesmente pelo prazer mesmo de fazer cinema? Você é um bom exemplo disso, porque gostaria de saber de você, como surgiu essa fome de gravar, de fazer cinema. É, na verdade, assim, é uma coisa que hoje em dia ficou mais acessível a todos. A tecnologia permitiu que qualquer um pudesse fazer um filme de boa qualidade e divulgar o trabalho gratuitamente com amigos e, enfim, é uma... Às vezes até obter renda com isso, né? Às vezes até a pessoa consegue ganhar um festival ali. É, às vezes festival a pessoa... não dá muita renda, né? O festival dá mais prestígio... E visibilidade, Talvez. Exatamente. A renda, por enquanto, tá difícil, tá? Eu posso dizer pelo meu lado, assim. Mas eu tive mais gasto do que renda produzindo. Então, a Elaine também pode dizer pela, também. Ela é mais pelo amor à arte, por exemplo. Eu... Já participei de diversas produções independentes. A Elaine, assim, esqueci de apresentar também, isso é importantíssimo. A Elaine, eu acredito, e não só eu, muita gente acredita, a Elaine é a Scream Queen brasileira do underground. Então é assim... Um filme underground, de cada 10 filmes underground, a Elaine tá presente em 5, no mínimo. Opa, brasileiro? Brasileiro. Olha aí. Sou, com certeza. Caramba, muito obrigada pelo elogio. Tirando o exagero. Não é exagero, é verdade, sim. É a Scream Queen brasileira. A Scream Queen. Scream então, Queen. Pra quem nos vamos quebrar a quarta parede. Vamos lá. Ouvintes, vocês que não sabem o que é Scream Queen, a gente tem que explicar. Explica, então, vamos lá. Você quer que eu explique? Você... Eu posso explicar a minha concepção, eu não Qual sei é se é a correta. Vai lá. Scream Queens veio daquela época, acho que dos anos 60 ou 70, né? Não sei se talvez até antes. Sim, acho que por aí. E aí o cinema de terror começou a ganhar uma certa força. Sim. E veio o som, né? E aí tinha aquela mulher que gritava, né? Por isso que é a rainha do grito, Scream Queen. Sim, é exatamente isso. Então seria, a Elaine assim, a musa, no filme... Vamos dizer assim, a musa do filme de terror... Do filme do B. Do filme do grito, né? Ah. Do filme... É a musa do grito. Digamos que... Menos. Então aquela cena lá de Psicose, lá do Hitchcock, né? Sim. Que a mulher grita. Então ela ali naquele momento, ela é uma Scream Queen, não é isso? Sim. E a gente pode falar rainha do grito, mas você quer falar Scream Queen, né? É. Você sabe que eu sou a favor de falar em português. Sou... Brasileirização. Quase um Ariano Suassuna aqui, nesse sentido, nesse aspecto. Podemos traduzir, podemos... É melhor. A partir de agora, começar a... É melhor, vamos falar. Rainha do grito. Vamos Fica sim. até mais legal, mais bonito, assim. Mais forte, é. E as pessoas entendem. E é mais fácil falar, porque Scream Queen, Scream... Fica mais difícil falar. Scream, depois que você toma já umas doses, você não consegue falar mais. Scream, sabe? De fato. Okay, ice cream. Ice cream, é. Eu sou ice cream do cinema. Ice cream. Não, gente. Mas assim, muito obrigada pelo elogio, senhor Dmitry. Mas eu até perdi o que eu tava perguntando pra você. Na verdade, foi... Você citou... Ah, eu, por ter participado, né? Vamos... dizer assim, eu por ter participado de várias produções independentes e de baixo orçamento, e pra mim isso foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu como atriz eu consigo observar em cena o que se passa, eu consigo aprender com os outros atores, aprender com esquemas de gravação, aprender com as esperas de gravação, porque não é simplesmente, o pessoal assiste uma coisa, acha que é fácil gravar, que é só chegar, gravar e tchau. Não. Pô, tem que ter um esquema, tem que ter um roteiro, tem que ver se o ângulo tá bom, tem que ver se não vai aparecer gente da equipe na filmagem. Às vezes falta um adaptador, né? Às vezes falta adaptador, falta um headset, assim. Coisas de continuidade também, que é uma coisa que eu adoro ver. Se realmente as coisas estão realmente do jeito que elas estavam antes. Verdade. Coisas. E eu aprendo muito, eu faço porque eu gosto. Eu faço porque eu amo. E o pessoal fala, poxa, às vezes você não ganha nada com isso. Eu falei, o quê? Eu ganho experiência, eu ganho reconhecimento. E o meu nome tá sempre em evidência, assim, tipo... quanto mais eu tiver aparecendo, melhor pra mim. Porque isso chama outro tipo de trabalho. Isso é verdade. As pessoas não entendem esse lado. Acham que eu tô trabalhando de graça e que isso não vai levar a nada. Mas não, igual a mesma coisa com os cineastas. Por exemplo, aquele cineasta que acha que ele tem que fazer uma produção hollywoodiana e se ele não fizer isso, ele não vai fazer nada, ele vai aparecer como? Ele tem que testar, ele tem que ficar fazendo coisas novas, ele tem que fazer o que está ao alcance dele. O que ele tiver de recurso para fazer, ele tem que gravar. Veio a ideia, tá ali, isso só dá para fazer porque eu tô com esse tipo de recurso, vai e faz. Não espera surgir uma verba dos céus, de algum edital, de algum incentivo do governo, que não vai vir. Se você não fizer logo essa ideia... Mas não, desculpa te interromper, mas assim, não tem nada de errado em você fazer um projeto e participar desses concursos do governo também. Não tem nenhum... Na verdade, nada não tem. Isso, o, né? O errado é você ficar 5, 6, 7 anos esperando. Na dependência disso, né? Você não pode ficar esperando só isso. Você faça seus projetos pessoais e tenha outros projetos para isso também. Se você tem esse projeto grandioso para fazer, deixa ele no para o governo, para buscar um incentivo. Enquanto isso, vai tocando os outros projetinhos, as coisas mais simples, mas não deixe de fazer nada. Isso é importante. Né, Carol? É importante também que o pessoal não fique preso a esse tipo de fomento, né? Porque aí também trava um pouco aí a expressão, a liberdade de criação, porque também o fomento ele só vai chegar se tiver aquela burocracia, tem que ter nota fiscal, CNPJ, e aí uma produção alternativa muitas vezes acaba sendo impedida, né, de concluir esse projeto por causa dessa parte burocrática. É importante lembrar disso aí também. Com certeza. E aí na sua terra distante, terra caliente, tem algum... Distante de onde? Distante do... Não sei da onde. Do universo paralelo que fica surrealmente. Onde fica... Do universo onde fica localizado surrealmente. Suspende o vinho, suspende o vinho. Então, Carol, aí na sua terra quente... Tá aqui agora. Tem esse tipo de incentivo, tem esse tipo de apoio. Como é que funcionam as coisas aí na área de cinema nacional? Então, por aqui também tem muito esse tipo de ajuda, né, de fomento aí de governo, de prefeitura, de estado e nação. Enfim, também tem iniciativas privadas que colaboram com essa parte aí, mas aí acontece também que tem um pessoal fazendo um movimento para poder fugir dessas amarras aí, dessa burocracia e dos projetos, né, de editais, e tenta fazer um circuito alternativo com grana curta mesmo, sem grana. A galera chama o pessoal para fazer figuração por redes sociais e só pelo lanche mesmo. E vai tentando fazer esse jogo aí de cinema mesmo, uma brincadeira meio profissional, levada a sério. É um caso de brincadeira porque não tem muito a grana, não tem aquela parte profissional lucrativa, né? Como é o cinema hollywoodiano, as grandes produções. Isso. E assim, eu acho que a internet é um fator fundamental para isso, né? Fundamental. A internet, ela veio, assim, de uma maneira... causou uma revolução, né? Totalmente. Sem a internet, acho que isso não existiria. Não seria possível. Não. Pelo menos não na quantidade, né? Talvez um ou outro produtor talvez fosse muito persistente e conseguisse. Se a gente pensar, isso não existia antes, né? Na internet. A internet, ela muda vários pontos aí, né? Porque ela muda a forma das pessoas se relacionarem entre si para se mobilizarem e trabalhar em cima de um projeto, como muda a forma de você disseminar um projeto e tornar ele conhecido, isso, e criar uma audiência, né? De linguagem também, isso, porque tem uma linguagem muito mais acessível. E muda também até a questão de, assim, quanto você vai gastar, né? Para fazer determinado projeto. Porque, por exemplo, antigamente você tinha que comprar uma câmera cara, né? Caríssima. Você tinha que ter rolos e rolos de filme, né? Porque você não pode ficar filmando em cima de filme, né? Você vai degradando aquele filme. Né? E hoje em dia você, com uma câmera... uma CyberShot não, mas uma câmera um pouco mais organizadazinha. Semi-profissional. Uma semi-profissional, uma Nikon, uma Canon. A gente não queria falar a marca aqui, mas... Não, vamos falar. Acho que tem que falar, sim. GoPro, eu acho que tá muito na modinha agora. A GoPro tá muito na moda, né? Mobilidade. Isso, por ser resistente, por ter aquela questão de ser câmera de como é? Esportes... Subaquática e tudo. Isso, esportes radicais também, né? Exato. Então, assim, e você... E é barato. Isso, e você salva tudo isso no digital, né? Você salva ou no HD, ou na memória flash, e tá ali, você pode filmar em cima, você pode deletar muito facilmente, quer dizer, não tem aquela coisa de, né, tem que ser tudo perfeitinho, não pode errar, só tenho esse rolo de filme, se eu perder esse rolo de filme, eu tenho que comprar outro, e é caríssimo. E em cima disso, você consegue um trabalho com uma qualidade, não vou falar, obviamente, que não é uma qualidade de cinema, de película, mas você consegue um filme com uma qualidade muito boa, muito superior ao que você conseguiria há anos... Com um investimento muito maior, inclusive. É. Então, os equipamentos estão mais adequados, vocês diriam assim. E a internet também está ajudando. E o que vocês diriam sobre o YouTube? Essa disseminação, né, dos filmes através do YouTube. Dimitri, que tem um canal aí, pode falar com mais propriedade. É fundamental, sim. É fundamental. Pelo menos, você pode usar isso para apresentar seu trabalho integral... Ou você pode até usar isso como divulgação do seu trabalho. Se você não quiser. Um portfólio. Um portfólio, exatamente. Se você não quiser apresentar seu trabalho integralmente no YouTube, por exemplo, você quer salvaguardar os seus filmes para festivais. Que alguns festivais prezam isso, né? Uhum. Uma certa exclusividade. Esse filme só vai ser exibido offline. Para uma audiência, vamos dizer, seleta, né? A gente começou mostrando os filmes no YouTube, mas agora a gente começa a selecionar. Ah, esse filme vai servir só para festival, a gente vai usar ele especialmente para isso, para chamar, para apresentar. Ele, na verdade, assim, não é só isso, né? O filme foi feito para ser mostrado numa tela grande, por exemplo. Então, assim, alguns filmes o YouTube dá uma... Ele comprime a imagem, degrada um pouco a qualidade. E você também tá vendo, né? Você tá vendo a tela lá do computador, ele não foi feito para isso. Alguns filmes você cria para ter uma experiência completa, né? Para você assistir numa sala grande, enfim. É essa ideia. já que você citou, né, festivais. Então vamos falar sobre os principais festivais que valorizam, né, o cinema nacional independente, que seria o cinema de baixo orçamento, né, principalmente. É, vamos falar do de São Paulo, né, a Carol acho que pode ajudar com os festivais. É, se a Carol souber dos festivais lá da terra quente dela, da terra distante. Caliente. Falaremos aqui sobre os de São Paulo, que nós conhecemos, que é o Cinema de Bordas de Itaú, cultural. Esse Festival de Cinema de Bordas, que na verdade cunhou esse nome, né? Cinema de Bordas. A gente não está nem chamando o nosso podcast de especial Cinema de Bordas, mas esse nome está se tornando uma denominação. É como se os cineastas estivessem comendo pelas beiradas para poder chegar até o ponto principal do cinema em si. Exatamente. Porém, é uma forma muito bacana e grandiosa de divulgar, até mesmo porque é do Itaú Cultural, que é um nome muito forte, né, nesse sentido. Vou fazer aqui um pequeno agradecimento aqui para Bernadette Lira, que ela é organizadora do festival, assim, ela merece todos os créditos, todos os louros e confetes do mundo, porque ela que encabeça esse festival com uma equipe bacana, assim, uma equipe bem focada e dedicada. Conhece, dedicada, conhece bastante do cinema alternativo. Legal, legal. E outros festivais, por exemplo, você sabe alguns de cabeça ou você quer que eu... Tem o Garo Fantástico também, que está começando agora, mas tem uma proposta bem interessante. É um festival de Guarulhos. É, esse ano é a segunda edição. Segunda edição, exatamente. Guarulhos, agosto. Que fica onde? Eu faltei aula de geografia, por favor. Fica... São Paulo. São Paulo. É uma cidade da grande São Paulo, né? Okay. Não, fica dentro do estado de São Paulo. Algumas pessoas consideram como interior, mas tipo não é realmente interior. É uma cidade incógnita. Região metropolitana, acho que sim. Sim, não é nem Zona Norte, nem Zona Leste, nem Zona Sul, nem Zona Oeste. Tipo, na realidade, se você for para São Paulo de avião... Você desce em Guarulhos. E não correr o risco de morrer, é porque vai descer em Guarulhos, exatamente. Né? Exatamente. É, exatamente. Porque se você descer no outro, você corre o risco de morrer. Com fácil, certeza, né? O outro nem você considera. Você corre o risco de bater no prédio. De bater, Outro aeroporto de Mosquito e olha lá. Minúsculo. Mas enfim, tem esse Guarulho Fantástico, que esse ano está na segunda edição. E Espantomania. Um grande festival também. Também começou há pouco tempo. É mais de gênero, não? É, mais de gênero dos filmes. Não necessariamente de terror, mas são filmes mais extremos, né? Sim. E tem o Cine Clube Jacareí, que engloba outros tipos também de filmes. Que na verdade é uma cidade. Jacareí, eu vou falar que é uma cidade incrível. Porque é uma das cidades de São Paulo consideradas as principais no quesito cinema. Porque a cidade inteira se mobiliza para fazer um filme. E é aquele tipo de produção que eu elogio. Que eles estão sempre em evidência. Eles não esperam surgir uma oportunidade dos céus ou todo mundo ter uma verba. Eles estão sempre testando coisas novas. E a cidade apoia, porque eles liberam espaço para a galera gravar. Eles gravaram vários curtas e seriadinhos e coisas divertidas, mas na linha trash, né? Que é a linha mais de baixo orçamento, né? Digamos assim. E estão lançando um longa também, que é o Steve Sicko. Que a Elaine participa. Eles me convidaram a fazer uma... Tintinha aí. Olha lá. Não, eles me convidaram para fazer uma participação especial, que eu faço uma vilã russa nesse filme. E foi muito bacana, porque eu tive que ir lá, eu falei assim, só posso gravar se eu estiver aqui um dia, porque é um pouco longe, né, para eu ir para o Jacareí. Okay. Fui lá, gravei minhas cenas, pá, pá, pum, pá, ficou bacana, eles gostaram. E espero que esse ano saia esse longa. E pelo que eu escutei, assim, um passarinho me contou que vai ter a segunda... Vai ter a continuação desse filme, a parte 2. E eles são muito dedicados mesmo, você não tem noção. Eles são empenhados, todo mundo se mobiliza. Se precisa de equipamento, o pessoal se move e vai atrás. De figurino, o pessoal vai atrás também. De figurante, o pessoal vai e faz com o maior carinho, o maior prazer. É uma cidade que realmente vale a pena. E toda quinta-feira tem o cinema de quinta, que eles apresentam os curtas deles, os trabalhos deles. É sempre... Não só deles, né? Nossa, então, exatamente. Lá no Nordeste tem uma cidade dessa, né, Carol? Tu se lembra qual é? Tem alguma na Paraíba, né? Cidade cinematográfica aí bacana. Tem. É, a Hollywood nordestina é Cabaceiras, na Paraíba, a 166 quilômetros de João Pessoa. Cabaceiras. Peraí que ele não está ouvindo. É, a Hollywood nordestina é o quê? Cabaceiras. Cabaceiras. Cabaceiras. Na Paraíba, né? Na Paraíba. Isso, na Paraíba, a 166 quilômetros de João Pessoa. Olha aí. Pronto. Da capital. É, foi a cidade que recebeu os elencos para rodar os filmes do Alto Acontecido. E Cinema As Filhas de Urubu, que também é um filme muito bom. Muito e bom. E tem essa linguagem brasileira que a gente falou, mas que foge desse estereótipo novelinha da Globo. Isso. É verdade. Recife, no caso, beleza. Recife e Olinda, são cidades que por si só são bem aquecidas, digamos assim, né? Olinda é terra de só artista. Isso, é verdade. Só tem artista em Olinda. É. Inclusive os bonecos. É. Protagonistas aí de uma história em Olinda. Opa! Adoro! Os bonecos já são estereótipos já. Adoro bonecos de Olinda. Não, os bonecos são lindos. Não, são lindos, mas assim. A visão que a gente tem. Eles já se tornaram um marco, assim. Eles já se tornaram um estereótipo de quem é de fora, tá entendendo? Sim. Porque assim, pra quem é de lá, pra quem é de lá, assim, acho que nem é tão. Já deixou de ser, assim. Uma coisa diferente. É, uma coisa diferente. Já é uma coisa, assim, você já. Já tá lá o Silvio Botelho, né? Tá lá o Silvio Botelho, exatamente. Já tá lá o Silvio Botelho lá, todo mundo conhece. É o quê? Ele é um bonequeiro? É. Isso, ele é um bonequeiro. Aí todo ano antes do carnaval rola a entrevista com o Silvio Botelho pra ver quais vão ser os bonecos que ele vai apresentar no carnaval. Então, assim, já é muito. É, já é muito estereótipo já. Sobre isso, então é interessante, de repente, muito bom, porque eu acho lindo. Nesse assunto, né? Boneco de Olinda depois. É lindo. E aí depois vai ter que ter uma matéria sobre. Vocês vão ter que fazer um podcast sobre bonecos de Olinda. Eu acho que é uma boa ideia isso. Tá anotado. Tem que ter. Só sobre boneco, vai ser engraçado. Podcast só sobre tipos de artesanato de pergunta. É, aí sim. Opa! Aí sim. Riquíssimo, riquíssimo. Aí faz mais sentido. Vai ter muito conteúdo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Voltando ao assunto, a Helene estava comentando dos festivais. Não, do Cine Clube Jacareí. É, acho que vale a pena aqui um jabá, outro jabá aqui. Num dos festivais anteriores aqui, nosso filme ganhou, assim, foi o grande vencedor, né? O nosso filme A Carne. Eu dirigi junto com a Gisela Fernandes e a Elaine foi a atriz principal. Então foi o grande vencedor do festival, assim. Ganhou como melhor direção, melhor filme e melhor roteiro, né? Melhor roteiro, melhor direção e o melhor filme mesmo do... E a Elaine foi lá apresentar também o festival, foi bem bacana. Eu fui convidada para apresentar a categoria Minuto e também fui para representar a Carne, porque o Dimitri estava na terra de tão distante dele e ele não pôde receber os prêmios pessoalmente. Ela levou embora um monte de troféu. Eu voltei para casa com 3 corvos. Voltei. Corvo de parabéns. Gesso. Corvos parabéns de gesso. Para os dois, que é o festival que tem todo ano Corvo de Gesso. Eles fazem um corvo como se fosse um Oscar, né? E lindo, lindo. É muito bonitinho. Lindo. A foto dele vai estar no post, inclusive. Temos que citar o Cine Fantasy e o Fantaspoa, que você conhece muito bem, senhor Dimitri. É, esses são bem festivais bem grandes, né? Mas já ganhou também, não? Não. Nunca ganhei. Ainda não, na verdade, assim, nunca participei. Concorri. Por isso que não ganhou. Por isso que eu não ganhei. Ó, tem que se a inscrever. A modesta agora foi pro... Tem que se inscrever, poxa. É, pois é. A humildade foi para o alter ego. Exatamente. A Elaine, que você tem a dizer também sobre esses festivais? Eles são grandes, eles são... Um é em Porto Alegre. E um é de São Paulo também, bem grande. Esse de São Paulo, ele chama convidados muito famosos. No ano passado, eu tive a honra de participar, assim, de simplesmente participar lá. Na verdade, sim, a gente conhece. Esse meio, ele é muito fechado, né? Então, todo mundo se conhece. Então, eu fui lá também participar no dia que foi o Ruggero Deodato, que é o diretor do grande filme Canibal Holocaust, o filme italiano, a obra-prima máxima do filme de terror e extremo, né? Pra quem não sabe, Dimitri é fã de filme de terror, né, Sou Dimitri? Sou fã, amo. Filme de terror bom, tá? Porque não pode ser O Chamado, não. O Chamado é bom. Chamado é bom? Chamado é um bom filme. Diga um ruim aí, não pra é o pessoal se basear. Fred Krueger é bom, Fred Krueger é bom. Fred Krueger é um filme intermediário, vamos dizer. Os primeiros, né? Os primeiros, é. Ah, levando em consideração aquele tempo e tal, sem tecnologia... Sim, não, sim, os primeiros Fred Krueger têm seu mérito. Sexta-feira 13 também, até os primeiros também, respeitamos. Mas assim, eu gosto de filmes de terror com roteiro bom, assim, então... O aquele iluminado... lá do cara que... aquele lá que o cara corta o pé, como é o nome? Jogos Mortais. Eu gosto, eu acho um bom filme. O 1 eu acho um bom filme. E aí ele vai caindo e eu só tive paciência pra assistir até o 3, achando ruim. Olha... O 3 é aquele do Michael menina. Emerson, né, Carol? Não, é dele com a menina, né? Não é o do o Michael Emerson, o cara do Lost? Eu não vou lembrar se é com o cara do Lost, não, mas é... qual o cara do Lost? O Java? Coreano? Não, o Michael Emerson. Como é o nome dele em Lost? Não sei quem é o Michael Emerson. Putz, ele... Você me deu branco porque eu assisti o antes. O melhor, qual é o melhor ator de Lost? Qual é o melhor personagem? Melhor personagem? Sawyer! Não sei. Sawyer! Ah, Dimitri se entregando aí. Não, só porque ele é aquele... totoso. O melhor é o Ben, minto. Ben, lembra? Isso. Benjamin Linus. Ah, Ben, tá tudo bem. Ele não é tão bom quanto o Sawyer. Ele trabalha no Sol? Ele fez... Ah, o Ben tá tudo bem. Ele é o melhor que tem do Lost. E ele fez, acho que ele fez os Jogos Mortais... E ele fez os Jogos Mortais 3, acho que ele era o sequestrador lá, da menina lá. A menina que é uma médica que faz a cirurgia nele e tal, é isso? É, eu, pra falar a verdade, eu não lembro direito, mas... Assim, eu também parei de ver ali, viu? Ah, mas eu gosto, eu acho um bom filme. Os novos também? Mesmo os novos. É, eu acho que é esse, mas... Enfim, o 1 é muito bom, porque eles fizeram um roteiro e todo praticamente dentro daquele banheiro. Isso. Ah, isso que é bacana. O 1 ganhou por ser um filme independente americano, né? Ele é um filme de borda americano. E assim, pra quem não esperava, né... Bom, vamos dar spoiler aqui, né? Vai dar spoiler. É. Spoiler, atenção, spoiler alert. Ninguém esperava, quer dizer, eu não esperava, apesar de saber que era um filme de suspense, um filme diferente, eu não esperava que o cara fosse cortar o pé fora, né? Eu não esperava. Eu também não esperava que o cara que tava morto na sala, supostamente, ia levantar no final. Mas eu não gostei disso, Eu também não gostei muito. Não fez sentido, não tem o menor sentido. É. Eu achei legal por ser um plot twist. Como não fez? Deixa total sentido, ele tava lá... presenciando a experiência da galera ao vivo. Ah, e ainda enganando todo mundo. Parecia que era um presunto. Não, eu achei curti. Interessante pelo plot twist, mas em termos de lógica, ele é muito não mais faz psicopata não tem do que a gente imaginava. Plot twist, que em português, pra quem não sabe, é reviravolta. Reviravolta, exatamente. O que, Kuma? É porque plot twist, pra quem não sabe, é reviravolta. Reviravolta. E assim, spoiler, pra quem não sabe, seria o quê? Estragar o filme. Seria fofoquinha. Uma boa tradução. Fofoquinha. Eu vou te contar o babado. Não aconteceu isso no filme, tá ligado? Bom, que a gente tem mais sol, aí, Helene? O sol, enfim, o sol, eu acho que até o fim se manteve. Essa ideia de sempre ter um plot twist no fim, eu acho que é bacana. Mas você tem assistido os novos, não? Achei que funcionou. Até os finais... Eu parei de assistir, mas... Falando nisso, você acha que isso servia de muita influência para o nosso cineminha nacional terroristicamente terror e Rebels in the Sky? Pode até ter servido, mas eu acho que não deveria, né? A gente tem que servir, tem que pegar outras ideias, outros planos. A gente tem que... O cinema brasileiro acho que tem que, assim, pegar esse outro lado que falta, não copiar o cinema americano. Uhum. Isso é importantíssimo. Eu, por exemplo, eu sou contra esses filmes de ficar tirando. Eu não gosto disso. Eu prefiro uma coisa mais psicológica. Eu gosto de terror, não vou mentir. Mas, assim, eu prefiro o terror psicológico. O Júlio perguntou qual é um filme de terror bom. Eu posso citar O Iluminado e O Bebê de Rosemary. Pra mim, esses dois filmes são obras-primas. E eu acho que esses filmes têm que ser... Estudados e temos que espelhar esses filmes, porque eles não mostram nada explícito. Deixa eu ver se o que você está dizendo é o que eu penso também, o que eu acho que deveria ser sobre o cinema brasileiro. Você está dizendo que o cinema deveria se espelhar na qualidade do produto americano, enfim, na qualidade da imagem, qualidade na qualidade... Técnica. Isso, sim, na qualidade técnica. Sim. Mas em termos de roteiro, ou em termos de... Até de linguagem mesmo... Tem que mudar, tem que ser completamente diferente. Tem que ser própria, diferente, né? Completamente diferente. Assim como quando você... Uma pessoa que entende mais de cinema, que vê um filme francês, ele não precisa ouvir os caras falando em francês. Ele já sabe já que sabe aquela linguagem... Francês, exatamente. Né? Ah, exatamente. O ritmo, a linguagem, né? É. Não é isso? E você acha então, que falta tá. uma espécie concordo, de... Concordo. Você acha que falta tipo uma identidade no a Brasil? A gente tem uma identidade de filme brasileiro que é... Tosca. Não concordo. Discordo. Não, eu tô... Discordo. Não, assim... Tô só jogando. Existe aqui um certo preconceito por filmes brasileiros de drama, enfim. Mas eu acho que eles têm uma linguagem própria, sim. Só que eu acho que a gente precisa mudar de estilo. Os filmes brasileiros têm praticamente o mesmo estilo. Todos. Se a gente pegar... Você tem os filmes da Globo, né? Sim, é, exatamente. Tem que são as novelas, que são as novelas novela, filmadas. É, a Carol tem um bom argumento. Tem umas categorias aí de filme brasileiro que a gente pode enumerar, que é categoria bala, que é, aí entra Tropa de Elite, Cidade de Deus, isso, e por aí vai. Filme favela, também tem uma né? categoria filme dos miséria. Novelinhas, né, que aí vem todas as produções e os filmes de Guerrais, que também tem mais ou menos a mesma cara, mais ou menos o mesmo elenco. É, a panelinha. É, os globais, né, os estão lá, mas aí eu também acho que tem alguns filmes que fogem um pouco dessa, do Globo Filmes, mesmo tendo um pouco aquela cara ali, mas que também são algumas pérolas que aí eu tenho que falar, que é o Auto da Compadecida, né, apesar de ser bem novelinha, é lindo, é a história é que é uma pérola, né, e ficou fácil fazer o filme. Digamos que a história salvou... A linguagem, exato, né? A história se sobrepôs. A história do Suassuna, então isso daí vai sempre se sobrepor. Então, independente da linguagem, vai ser bom. Mas é muito lindo esse filme. Eu gosto pra caramba. E na acho que também por ter sido um dos primeiros, né? É. Porque acho que depois, quando eles viram que fez sucesso, eles começaram a repetir a fórmula. É, tipo aquele fizeram Flor... Lisbela, fizeram... A Florisbela igualzinho. É chupinhado. Não, eu acho... Eu gosto. Mas, assim, você vê que já é uma repetição do mesmo tema. Já é uma repetição de uma fórmula, né? Exato. Inclusive, voltando ao ponto do festival, mais um filme de Guerra Reis, que foi o Bem Amado, ganhou o Cine PE desse ano, que é o cinema, o Festival de Cinema de Pernambuco. E aí é um típico roteirinho, novelinha da Globo, Flim Flim, o nome depois. Nossa, mas o Cine PE tá nesse nível, é? Pois é, aí era o nossa, cara... Nossa, porque eu ia muito no Cine PE e eu achava ótimo, porque a gente sempre saía, assim, deslumbrado, assim, com as coisas que a gente via, sabe? Exato. Altos filmes, altos documentários, e que você nunca ia ver, assim, em canto nenhum depois, né? Infelizmente. Pois é, ainda tem muito filme que chega até o Cine PE e que é exibido, que tá nessa safra aí, os bons filmes desconhecidos e que você nunca vai ver, mas também teve Países Artificiais, que tá aí em qualquer coisa aí, Ribeiro e Multiplex, Kinoplex, que também foi premiado. E eu acho que Abrir o Caminho também foi um dos que ganhou, e o Bobo também. Foram os que ganharam mais prêmios, assim. Foram os que dividiram a noite, digamos assim. Repete aí, porque o áudio não tá muito bom. Repete aí, quais foram os filmes que ganharam aí o Festival de Pernambuco, então? O filme A Beira do Caminho, de Breno Silveira. Certo. Que foi o diretor de Dois Filhos de Francisco, naquela formulazinha, né, que a gente tá comentando. Ganhou o melhor filme, o Abrir o Caminho. O Boca, de Flávio Frederico, ganhou como melhor diretor. Ok. O A Beira do Caminho, que é de Patrícia Andrade, ganhou como melhor roteiro. E o Paraísos Artificiais ganhou como melhor fotografia, e de Lula Carvalho. Ok. Paraísos Artificiais é esse que está aí em cartaz no cinema perto de você. O Boca e esse Boca que você falou é algum documentário sobre a Boca do Lixo? Tem alguma coisa a ver com a Boca do Lixo ou não? O Boca é um filme de um bandido. Confirma aí, Carol. mas é um filme de um bandido que... Eu não lembro o que chama Boca, mas sim. Mas não tem nada a ver com a Boca do Lixo, então com a... Então eu tô vendo, não. Ele é um... Com cinema independente e tal, não tem nada a ver com isso. Certo. Ok, então é uma notícia infeliz, uma notícia triste, de que o Festival de Cinema de Pernambuco tá indo por esse caminho tão global assim, não, né? Tá tão alternativo. Durante a premiação, um dos premiados chegou até a subir ao palco para receber o prêmio. Se não me engano, foi Alain Oliveira que subiu ao palco para poder receber o prêmio. E aí fez um protesto, pediu por mais qualidade no cinema, mais qualidade no festival, exatamente fazendo uma crítica a essas produções globais e novelísticas que estão, querendo ou não, se apostando de um festival que abriu um espaço para... Porque perde, né? Até o sentido, né? Porque assim, se o filme já está no circuito, se o filme já está no cinema, para que ele tem que ser passado em festival? Assim, eu acho que se for um caso assim de você pegar um filme desse, certo, que tem, digamos assim, entre aspas, apelo popular, e você joga num festival apenas pra efeito de trazer mais pessoas pro festival, eu acho válido. Mas pra você concorrer com outros filmes que não estão ali no circuito, que não tiveram a mesma sorte, às vezes não tem a mesma verba e não tiveram a mesma sorte, o fato é esse, né? E assim, você queira ou não, é muito difícil você concorrer a um filme que tem uma verba, um filme que ganhou um edital de 1 milhão, com um filme totalmente independente, que o diretor pagou do bolso pra fazer. Isso. Não tem como, é impossível. O Bem Amado, por exemplo, que foi exibido na primeira noite do CinePE, ele teve um orçamento de 10 milhões de reais. Exatamente. Ele não chegou a ser premiado como melhor filme, mas ele estava ali ocupando um espaço numa programação que deveria ser privilegiada e teve um orçamento de 10 mil reais. É muita coisa, é muito dinheiro. Não é um filme de 10 milhões. Um filme de produção alternativa. Por isso que é interessante a gente citar esses festivais, né? Assim, esses, por exemplo, esse de Porto Alegre, que eu acho que vale a pena mesmo, Fantaspoá, que é um festival... Eu acho que você me corrige aqui, Elaine, se eu estiver errado, mas eu acho que é o maior do Brasil de cinema independente, cinema fantástico independente, e eles abrem muito as portas para esse cinema também, né? Sim, e vamos falar então agora dos precursores desse cinema independente. Opa. Porque a gente tem que falar da origem, né? Como surgiu tudo isso de onde vêm as grandes referências, inclusive do próprio Dmitry, né? As referências dele para o cinema. Os deuses, né? Os deuses do cinema nacional, independente. É, exatamente. Então temos quem? Um exemplo clássico, Zé do Caixão. Nosso querido José Mojica. Zé do Caixão, que já é assim um ícone, né? É um ícone. Ele é mais do que um diretor, ele é mais do que um cineasta. Ele já é um personagem do Brasil, já. É um personagem folclórico, ele já entrou pro folclore. É um patrimônio nacional. Patrimônio nacional, sem a menor dúvida. As pessoas conhecem o José Mojica como essa figura meio caricata atual, né? Assim, pessoa que joga praga na televisão. Ah, você! imita aí o Zé Mojica. Praticamente o cinema nacional, praticamente. Incorporou. Você tá rouco, né? Tá difícil. Eita. Mas tá legal. Tá legal. Dá pra perceber quem é. Com muita criatividade você percebe. Até porque você tá falando as palavras que ele fala. É tipo eu imitando, sei lá, o Silvio Santos. Vai pra lá. Todo mundo sabe. O cinema, praticamente. José Mojica é o seguinte. Ele não era isso. Os primeiros filmes dele são obras-primas do independente. Eu acho que, assim, podemos citar ele do bolso dele. Ele financiou, ele pagou a equipe. E não eram os tempos de hoje que você tem tudo barato, equipamento barato. Ele tinha rolos, ele conseguiu rolos limitados e do bolso dele... Tem uns políticos aí que tem uns rolos também, viu? Esse é outro tipo de rolo, né? Você tá falando de rolo de filme. Rolo de filme, exatamente. E ele conseguiu do bolso dele, ele precisava, ele tinha que fazer aquele take, tinha que funcionar. Ele gravava aquele take, ele não podia fazer um take alternativo, porque aquele tinha que funcionar. Se não desse certo, não dava certo, ia ter que ser aquele mesmo. Os primeiros filmes do Mojica são primitivistas. Muitos especialistas consideram primitivistas e um estilo de cinema totalmente assim feito com o coração. Ele conseguiu. Alguns dizem que o Mojica fez o terror porque ele achou que ia dar audiência. O cinema americano tava, o terror estava fazendo sucesso no cinema americano, então o Mojica, ah, vou fazer isso porque fazia sucesso. Independente disso, isso não interessa. Os primeiros filmes... Em 66, ele dirigiu Esta Noite Encanarei no Teu Cadáver. E em 63, A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Exatamente. Esses filmes são fundamentais para quem quer conhecer o cinema independente nacional, para quem quer conhecer a origem do cinema, principalmente do cinema de terror nacional. Bom, eu particularmente... É, eu não gosto de filme de susto, certo? Então, aqueles filmezinhos que você tá... Cena do espelho, né? Clássica, né? Cena do espelho. Clássica, né? Não gosto, velho. Não gosto eu de filme... Eu tenho medo de olhar pro espelho. Não, imagina o filme. Eu não gosto de filme Opa! De... Opa! Você se assusta com a sua própria imagem? Não, como assim, cara? Você é linda! Não, sabe como... Assim, ah, obrigada. Sabe... Assim, você entrar num banheiro escuro e olhar pro espelho e só você. Ah. É mais difícil de ter alguma coisa mais. Que é como no filme. Você não sabe o que você vai encontrar atrás, né, de você. É. Não, assim, filme de susto que eu chamo é isso, né? Aquela a cena clássica, a cena do espelho, é aquela coisa, aquele velho clichê de você usar a música, né? Você faz atenção na música e de repente vai ter um tan, né? Mas aí que tá. Eu não isso gosto é o disso. Clichê fácil, tá? Isso é o clichê isso fácil. Isso é o clichê fácil. Eu gosto do filme de suspense ou de terror, seja lá como você queira chamar, que é mais o que? O Iluminado, como você exatamente, mesmo já citou mais aqui. Uma sugestão, quer dizer, que você. É mais psicológico, né? É mais psicológico. É mais psicológico, e assim, você fica na tensão, mas você não tem aquele susto barato de. Sabe como é aquele susto do. O que acontece? Quando você conhece a fórmula, ele não dá mais susto. Eu não consigo mais ter susto nesses filmes, porque eu já sei a fórmula. A fórmula é: você finge que vai dar o susto, você constrói a tensão musicalmente. Você dá um. De repente, a pessoa espera que vai ter susto, de repente não tem. Aí tem. E aí tem. Esse é o susto barato, isso é o óbvio. Isso daí precisa fugir disso, precisa acabar. Isso porque é muito, muito pobre, né? É. Assim, o primeiro cara que fez. Fantástico, fantástico, né? Fantástico, fantástico. O segundo, até forma, tudo bem, até vai. Okay, mas o a partir do centésimo, milésimo aí... É. Aí... É tudo igual. Agora sim, a gente falou da internet, que ela facilita, que ela ajuda, mas como quase tudo na vida, tem o outro lado. Ah. Tem o lado da internet, que tem o sitezinho de cultura pop, que agora é filme americano, é filme massa velho. É aquela coisa, né? Sim. Empurrando assim com força, né? Até porque isso vem com publicidade junto, embutida, né? Publicidade muitas vezes é disfarçada de conteúdo puro e simples, não é verdade? Sim. E assim, então comenta aí, a internet, ela tudo bem, ela facilita a distribuição, ela facilita propagar. Mas também tem esse outro lado, né? Também tem a força dos estúdios, já perceberam isso, os estúdios já perceberam que a internet pode funcionar, né? Como veículo de manipulação e já estão aí também em cima aí. Como é que você vê isso aí? Fala aí pra gente. Eu acho, sinceramente, que o cinema independente ainda não tem a visibilidade que merece. Eu acho que na própria internet... Ainda a visibilidade ainda cai nos blockbusters americanos, pobre, sem roteiro, lixo, vagabundo, lixo cultural, podre. Assim, sinceramente, as pessoas precisam conhecer as coisas diferentes. As pessoas Eu fico triste porque as pessoas querem assistir o mesmo filme toda vez. É o filme que elas sabem pra onde vai. Elas sabem onde termina o filme. Exatamente, você... É exatamente linear, é tudo igual. Elaine, complementa aí pra mim. Bom, com relação a curtas metragens... Você não acha... só curtas, né? Pode ser longas também. Não, tô falando assim, os curtas metragens. É muito mais fácil, por exemplo, no Brasil... A galera produzir, conseguir realizar um curta-metragem do que um longa. Porque sim, dá pra compactar a qualidade, digamos assim. Ele gasta-se menos tempo, gasta-se menos equipe. Porque como a maioria é um trabalho teoricamente voluntário, não tem como pagar uma equipe pra estar todo dia ali, pra estar um mês fazendo um longa. A menos que você tenha um recurso pra isso. Então, a maioria faz curtas, webséries e ou médias metragens também, isso também é válido. E temos alguns exemplos de curtas metragens muito bons lançados no Brasil. E que ninguém assiste, né? É. Assim, o pessoal que... É uma questão de divulgação. A galera que atuou no curta, que participou do curta, que inscreveu os curtas para os tais festivais que nós citamos. Tipo, existe um público para isso. Vou citar aqui os principais curtas que foram lançados recentemente, assim, numa média de 2 a 3 anos até agora, no Brasil. Por exemplo, gostaria que o Dimitri comentasse sobre o Mangue Negro e o Chupacabras, do Rodrigo Aragão. Na verdade, eles são longas. São longas. Então, comente sobre esses longas, porque muita gente não conhece. Eu, por exemplo, conheço só o trabalho do Rodrigo Aragão, pouca coisa, mas em particular esses dois longas eu não conheço. O Rodrigo Aragão merece todo o crédito, todo o reconhecimento, porque ele está fazendo longa-metragem totalmente independente, pago do bolso e com qualidade espetacular, assim. Merece ser assistido, merece ser prestigiado. Ele vende os DVDs pela internet. Não estamos ganhando nada aqui com o Jabá, Rodrigo. Você merece aqui, o trabalho espetacular. O Mangue Negro é um filme de zumbi situado no mangue. Ele tem toda uma atmosfera brasileira, totalmente independente. Ele tem um ar de Evil Dead, ele tem aquela dinâmica de edição do Evil Dead. Ele é dinâmico, extremamente rápido, uma edição bacana, assim. Um filme sem verba, com efeitos especiais bons. Vale a pena, vale todo o mérito. E o Chupacabras, que é A Noite do Chupacabras, né? A Noite do Chupacabras, que é um filme novo, ele acabou de lançar. Efeitos especiais de maquiagem muito bem feitos. Eu acho que vale todo o mérito. E a edição é muito boa, assim, é muito bacana. E a longa-metragem, assim, são poucos longa-metragens lançados. Na sequência aqui temos o Moroi, do Fritz Martigliano. Que a Elaine participa. Olha lá, momento jabá aqui. Já falamos antes, esse programa vai estar cheio de momentos jabás. Não queremos saber, quem quiser reclamar, reclama aqui. Mas a gente vai divulgar nossos amigos. Para isso nós temos a chuva de pedra, né? Exatamente, pode jogar pedra à vontade aí, porque a gente está aqui para receber. E jogar de volta, se for o caso, jabá, já falei. Exatamente. Em minha defesa, assim... Isso, não precisa se defender, não. Não tem que se defender, não. Tá bom, então eu vou falar o que eu tenho que falar. É o seguinte, esse mundinho do cinema nacional, independente, é como se fosse uma família. Okay. Porque a gente faz um trabalho aqui, foi o que eu falei, eu não faço por dinheiro, eu faço por amor e reconhecimento. Tanto que uma galera me assiste num curta aqui, me chama pra outro ali. E acaba me chamando pra mais um aqui, mais outra colar. Em 2011, eu gravei 4, assim, uns 5 curtas, uns 5 trabalhos, que vão ser lançados esse ano. Ou seja, vai ser uma avalanche de Elaine Trash Oliveira na cabeça das pessoas. Vamos divulgar todos aqui no podcast. E assim, e calhou de ser assim, porque eu não imaginei que fosse tudo um ao mesmo tempo do outro. Eu participei porque o pessoal, você quer fazer? Eu falei, putz, eu topo. Aí outra pessoa, você quer fazer? Claro, eu topo. E aí foi quando calhou de eu ter recebido o convite do Fritz para poder participar desse curta. E eu sou a personagem, a Moria, que é a vampira. É um curta preto e branco, né? É muito poético. Com certeza, se vocês tiverem a oportunidade de assistir os trailers, é só colocar lá no YouTube, Fritz Martiliano. Então o trailer já tá disponível? O trailer tá disponível. Então, pode estar tá no post, né? Obviamente. Opa, vamos na sequência porque o jabá não tem fim. Tem muito jabá aqui, hein? Tem, inclusive, ó, o próximo. O Livro de Jó, de Renato Rodrigues, com um brilhantíssimo trabalho de edição e fotografia de quem? Thierry Duryea. E eu nem vou falar quem é Thierry Duryea. Se o Dimitri quiser, ele fala. Porque tem jabá aí no meio também, mas ó, é o seguinte... Mas como assim, é pseudônimo isso? Não. Não. Posso quer falar? Dizer, o Thierry falar é Thierry hoje? Mesmo. Thierry Duryea é o meu maridinho, ó. Ah! Próximo filme, Desalmados. A gente tá falando, na verdade, agora, comentando filmes atuais, né? É, mais atuais. Existe uma série de filmes muito bacanas que a galera anda fazendo, mas a gente focou nesses, assim, hoje. Pelo jabá. Também. Porque são os que a gente tá mais familiarizado, né, caramba? Isso, oh, é isso aí. Isso. Então vamos lá. Desalmados. Sem um culpa. Filme de. Existem dois Desalmados, é importante citar isso. Vamos ao primeiro. Desalmados. Um filme de humor negro romântico. Dirigido pela Geisla Fernandes. Ok. Incrível, Geisla, que também sempre está presente na. Geisla, nossa irmã de coração. Se a Geisla está ouvindo aí. Agora, o outro Desalmados. É do nosso amigo... Rafael Borg. Só que o subtítulo dele é Desalmados, ou Vírus. Ou Vírus. Esse é um filme mais de zumbi clássico também. É um filme mais no estilo zumbi George Romero. Muito bem produzido. Ganhou o Fantaspoá esse ano. Vale a pena ser assistido também. Muito bem produzido. E é um outro estilo. Tá? Esses dois Desalmados... Somos todos amigos, somos todos conhecidos. Os dois fizeram um filme com o mesmo nome, com outro subtítulo. Mas foi pura coincidência. Foi pura coincidência. Diz a lenda. Diz a lenda. Diz a lenda, diz a lenda. É que nem o... É, eu lembro que teve uma época que teve o Cavaleiro... A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E teve outro que é Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Sem o artigo. É. Nossa. Mais ou menos, e aí um é de... Um é de estúdio mesmo, assim, um é grande, com orçamento e atores e outro é de famosos, e o outro é de borda. Na verdade, os dois aqui são de borda, nesse caso os dois são de borda, mas... Tem uma relação menos, aí. Mas são amigos, são amigos. São amigos, são amigos, foi tudo conversado e tudo... Resolvido. Tudo. Ô, Carol. Oi. Algum desses curtas você já chegou a ouvir ou já ouviu falar, tanto dos cineastas em questão... Quanto das obras que eles fizeram? Então, não. Eu achei que tinha visto. Achei que tinha visto o Desalmados, mas aí quando vocês começaram a falar da história, é completamente diferente do que eu tinha visto, então não é o mesmo. Ah, tá. Então ela já viu outro Desalmados. Outro Desalmados, olha, atenção. Terceiro. Jesus, tem mais Desalmados aí. Bom, é interessante comentar que, por exemplo, a gente que tá. É de São Paulo, né? No caso eu, Dimitri. Nós não conhecemos o que está sendo feito em outros estados. Assim como as pessoas de outros estados, no caso a Carol, não conhece, assim, não tem familiaridade do que é feito em... Ou seja, a divulgação, a gente acha que está boa, mas tem que estar melhor. Tem que melhorar. Ou seja, estamos vendo que precisa melhorar. Ou seja, apesar da internet... É. Né, quebrar as fronteiras, ainda... Tem uma barreira. Ainda está de nicho, ainda está muito regional a coisa. Eu acho que precisa ainda está universalizar muito, mais. Esse é o ponto. Ainda está muito regional a coisa. É. Mas, ô Carol, você acha que isso ocorre porque as pessoas elas ficam assim, não, quero saber só do que é do meu estado? Ou você acha que falta um pouco de interesse em as pessoas buscarem? Ou você acha que a informação se perde no meio do caminho, não chega ao destino certo, que seria outros estados nacionais? Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Eu acho que além da falta da motivação aí, do interesse em buscar esses outros, essas outras linguagens, esses outros diretores e artistas que estão produzindo aí em outros estados, também tem essa dificuldade geográfica, porque os filmes que são do circuito alternativo, eles não estão aí nos grandes cinemas, né? Não estão no circuito comercial, digamos assim. E aí acontece que fica um pouco mais difícil de disseminar esses vídeos. Esses vídeos não estão facilmente acessíveis no YouTube, por exemplo, no Vimeo. Então, acaba que o pessoal que é uma região diferente, que não pôde participar daquele festival, não toma conhecimento. Concordo, Carol, você... Acho que um ponto também importante é assim, a internet ela ajuda nessa coisa de divulgação, como já foi bem comentado aqui, mas o que é que acontece? Acho que muito da divulgação que se dá na internet é por meio de redes sociais. E normalmente, a maioria das pessoas, elas se conhecem naquela região geográfica, né? Uma pessoa de São Paulo, ela vai ter muitos contatos da dos seus arredores. Então, né? Quando ela, por exemplo, soltar um post lá no Facebook ou Orkut, não existe mais, né? Ou no Google Mais, né? Soltar lá, tá aqui o meu novo filme e tal. Ela tá soltando para as pessoas daquela região. Você vai ter um ou pelos outro. Seus contatos, é. Você vai ter um ou outro que viajou, que tá fora, mas o normal, a maioria das pessoas, elas são daquela região, né? Isso é verdade. Então, quer dizer, você dissemina, a internet ajuda a disseminar, sim, mas ela tem esse limite de você mesmo, né? De você e dos seus contatos. Dos seus né? contatos, porque os seus contatos estão na sua região. Normalmente, o que é que acontece? Quando a gente vê um fenômeno, alguma coisa, assim, como é que chama? Que se possa citar como algo que deu certo a partir da internet, é quando essa mensagem chega a um famoso, né? Alguém da TV ou algum esportista, e essa pessoa dissemina para os seus milhões de seguidores, para os seus milhões de amigos no Facebook, né? Aí sim é quando essa mensagem sai daquela coisa geográfica, daquela coisa local, né? Você tem lá o exemplo do Michel Teló lá, né? Que o Cristiano Ronaldo fez a dança lá na Espanha. Então, quer dizer, a Europa toda tomou gosto pela música do cara porque o jogador de futebol famoso fez, né? A dancinha. Que é lamentável, diga-se de passagem. Me desculpe, como concordo. É? É lamentável, ela disse. Não, sim, é lamentável, mas assim... Eu tô dando um exemplo, assim, de uma coisa que sai do local para o universal, digamos assim, mas de uma maneira, até certo ponto, por sorte, né? Alguns são por sorte e alguns são por alguma manobra, alguma manipulação mais sórdida por trás, né? Certo. Teve mais teve um investimento... Um investimento que ninguém viu, né? Exatamente. Tinha mais um ponto aí que eu queria falar dessa questão da divulgação. Opa, fale. É o seguinte, tem alguns tipos de projetos que acabam servindo de vitrine aí para os filmes alternativos. Acho que é para... faz um parecido de levar para o circuito comercial, para as salas de cinema... circuito comercial, filmes de produção alternativa. Então, é uma forma de levar esses filmes para um espaço de formação de público, não necessariamente, quer dizer, um espaço que é comercial, mas que está sendo levado para um espaço comercial um filme que não foi feito de forma comercial, visando esse público comercial. E aí eles se inscrevem em alguns projetos para poder ter essa vitrine, digamos assim. Que é uma forma também interessante do pessoal poder se inserir, né, no circuito e poder mostrar o trabalho para o público. Não, com certeza. O lance é esse, uma boa divulgação, uns bons amigos para poder clicar no curtir lá no Facebook, tá ótimo. Isso. E a gente tá vendo que realmente precisa se espalhar pelo país inteiro. Eu acho que o país inteiro precisa conhecer esses trabalhos, que são trabalhos maravilhosos, assim. Não todos são maravilhosos, mas tem muitas coisas com um roteiro bem construído, que precisa ser conhecido, que é muito elaborado. E a gente não faz a menor ideia, porque isso não chega até a gente. A gente não consegue, a gente não tem acesso. Então, assim, eu quero quebrar a quarta parede de novo, porque eu gosto disso. Eu gosto de quebrar. Quebrar a quarta parede. Vai lá, pedreirão, quebra as paredes. Eu quebro tudo. O Júlio é o pedreiro da... Vai lá, quebra a parede. Tô quebrando tudo até a última ponta. Credo, não. Ouvinte, é o seguinte. Eu acho que o ouvinte do Surrealmente, ele não faz isso. Mas se você faz, pare de fazer agora. Pare de ficar compartilhando essas bostas de humor no Face, né? Esses memezinhos. Quando você vir do verbo ver, viu? Quando você vir um compartilhamento de um amigo seu, alguma coisa, uma coisa diferente, uma coisa que não tem aquela cara de pasteurizado, tá entendendo? É. Aí você presta atenção mais direitinho, entendeu? Compartilha. Assim, compartilha. Comenta, não precisa nem ver. Não precisa nem ver, não. Se for um trailer de um filme, não precisa nem ver o trailer, não. Mas... Não, precisa ver. Não, mas eu digo assim... É uma coisa diferente, é uma coisa que você não vai ver mais. Não, eu quero dizer assim... É uma coisa que você não vai ver frequentemente. No sentido de que você pode até não gostar, mas passa pra frente, porque alguém lá na frente vai gostar. Isso que eu quero dizer, desculpa. Se você não gostar, passa pra frente. Se não ficou muito claro, mas assim... Passa pra frente, compartilha, porque... É isso que vale, entendeu? Você ficar compartilhando coisa da Brahma, da Globo, enfim, de marca que já tá estabelecida, você não tá fazendo nada, cara. Não precisam. Mas assim, eu acho que o ouvinte surrealmente, ele não faz isso, não. Não, o ouvinte surrealmente é inteligente. Mas se chegar algum ouvinte novo e tiver ouvindo isso... Que não for tão inteligente assim quanto... Não, ele é inteligente, porque se ele chegou aqui, ele é inteligente. Ah, é. Ele já subiu de nível. Bom, fez um upgrade. É. Entendeu? Então assim, galera, é isso. Então... Menos humor no Face. Humor no Face você lê, humor, dá uma risadinha e tal. Pode ter humor também, mas... Menos, só menos. É, mas assim, pensa também nas outras coisas também. Não precisa ser só isso, né? É, exato. Vamos abrir o leque, vamos tentar conhecer o Dimitri tá mais moderador do que eu aqui. Ah. Não é contra a religião, mas também não precisa compartilhar tanto que o Senhor Jesus, quem acredita em Jesus, compartilha, né? Isso, também. Pois é. É, tem que ter um bom senso, né? Você tem que compartilhar algumas coisas que você gosta, assim, porque a sua personalidade tá imposta. Não, e assim, acho que se você compartilha uma vez que o Senhor Jesus é seu salvador, é tranquilo. Mas se a sua timeline é toda só isso, desculpa, tá meio complicada a situação. Pobre, né? Tá meio pobre de espírito. Aí eu vou te bloquear, porque meu Facebook não é finito. É, bloqueia, deleta, faz tudo com a pessoa e já era. Porque não tem como aguentar um povo assim, né? Acho que essa pessoa não vai ouvir isso realmente. Não, não vai ouvir. Essa pessoa vai tá assistindo a Globo aí. Globo Esporte. Tá assistindo Zorra Total. Infelizmente não vai ouvir o Surrealmente. Não sabe o que tá perdendo. Ou felizmente, né? Pra nós. Vamos lá. Elaine, continua com o jabá aí. Não, que vai dar jabá, meu filho? Não, jabá, gente, não. Não tem jabá. Aqui não tem. Bom, vamos citar mais um filme que saiu recentemente, maravilhoso, da Geisla Fernandes, Necrochorume. E eu gostaria que o Dimitri falasse sobre esse filme. Isso até eu sei. Necrochorume, eu faço fala. A pessoa que vos fala, que faz a assistência de direção também pra Geisla. Rico! Opa! E é um filme de zumbi que foge completamente do padrão zumbi. A gente quis quebrar completamente... essa mitologia. Não, vamos matar, ficar matando zumbi com tiro na cabeça. Esse é um filme que leva para um outro lado. É um filme ecológico, um zumbi por causas ecológicas. Gostaria que você explicasse corretamente o que seria o necrochorume. Ah, tá. Necrochorume é a substância... O chorume todo mundo sabe o que é, né? Ou não? Não, explica aí pros mais novinhos. É uma substância derivada do líquido cadavérico. Não, esse é o necrochorume. Necrochorume. Mas o chorume é o chorume. Carol, por favor, o chorume. O que é o chorume? Chorume seria o líquido resultante de lixo. Isso. Exatamente. Eu adoraria saber por que tem esse nome. É um nome bonito. É um nome interessante, chorume, né? Eu vou falar uma coisa. O chorume, eu não sei se ele tem alguma coisa relacionada a isso, mas quando você lembra assim, de cheiro e chorume, você imagina. É, tô brincando. CH tá... Mas, não, tá... Ele é fétido, ele é muito... É verdade. Parece que é de choro, né, o negócio? É um cheiro de choro. Cheiro de choro. Dá vontade de chorar quando você cheira. Você cheira e você chora. Isso, você chora então e cheira. Pronto. É isso aí. Mas, assim, esse filme acho que vale a pena ser assistido, não porque eu participo, mas assim, ele quebra todo o padrão do filme de zumbi que você tá acostumado. Olha, eu não vi o filme. Eu não vi o filme. A sua filha número... A minha filha número... Olha, Carol. Deixa eu tentar entender. O necrochorume, ele vai falar um pouco aí da poluição causada pelo líquido oriundo dos cadáveres, dos zumbi. Sim, tem a ver. Exatamente, ele é uma denúncia. Ele tem uma mensagem ecológica, assim. Eu não vi o filme. Sua filha é número 3. Vai pra lá, vai pra lá. Eu não vi o filme, a minha imitação do Silvio Santos é perfeita. Eu não vi o filme, a minha filha também não viu, mas eu vi o trailer. Vi o trailer e assim, me comprou, viu? O trailer tá no post. O trailer me comprou e eu acho que tem uma mensagem ecológica. Pelo menos no trailer dá a impressão de ter essa mensagem ecológica. Mensagem ecológica, mas quem não quer ver a mensagem ecológica também vai ter o... Mas assim, não é a mensagem... Vai ter o terror também no filme. Não é a mensagem ecológica ecochata, não é isso. Não, mas não é chato, assim, não. Tem aquela... Aquele... Aquela cutucada. Bilisca... É, aquela... É uma cutucada, isso é importante. Carol... Oi. O curta que eu vou falar agora, ele se chama Vermibus. O que você imagina que seja esse curta? Vermibus. Isso. Vermibus. Não sei. Não é um ônibus de vermes, tá? Isso dá uma animação boa. Primeiro palpite. Já isolei essa alternativa, mas... A palavra vermibus, de repente... Não tem nada a ver com verme? Tem, tá vendo? Ó, você está no ponto certo. Bom, Vermibus, de Rubens Melo. Na verdade, a ideia inicial do Rubens era fazer um curta simples com celular, fazer... Porque tem um lugar lá em Guarulhos que chama Casa dos Cordéis. Ah, pra mim, é uma vergonha medonha, assim, porque eu moro praticamente... do lado desse lugar e nunca tinha ido lá. É como se fosse um centro cultural. É muito incrível, é um lugar bonito, poético, tem uma memória bacana, tem um teatro de fantoches lá, tem aquele teatro Mambembe, aquelas coisas assim. Só um parênteses aqui, desculpa interromper, eu acho tão bonito esse nome, Casa de Cordéis, não é isso? Isso, Casa dos Cordéis. Não. Casa dos Cordéis, porque assim, é coisa tão nordestina, né, o cordel, e tá lá em São Paulo. Tá vendo? E o Bosco Maciel... desculpa. O Bosco Maciel, que é o administrador da Casa dos Cordéis, ele participa do curta. Ele é um personagem importantíssimo nesse curta. E ele tem o seu sotaque, eu tenho a impressão de que ele é da terra tão distante que você também é. Distante de onde, né? Não, de onde você morava décadas atrás, em Recife. Eu tenho a impressão que ele é de lá, eu não tenho certeza. Infelizmente, okay. Eu não tenho essa informação. Mas, enfim... Esse curta, o Vermibus, ele foi gravado, né, basicamente no final de 2011 e já foi editado por quem? Thierry Duryea. Ah, tá. Ah, lá, lá. Eu consegui colocar o Thierry Duryea em um belíssimo trabalho que foi... A Elaine é a atriz principal desse filme, tá? Importante também dizer. Tudo bem, não era pra falar, mas ok. Precisamos dizer. Tudo bem, a história é de Lucila. Que ela mora na Casa dos Cordéis e ela se vê envolvida no acidente dos pais, que eles morreram no acidente de carro. E o marido fica insistindo para que ela venha da casa. Ela não quer, porque aquilo lá tem uma memória muito incrível para ela. Ela aprendeu a dançar ali, a tocar piano ali, a ver o pai fazendo teatrinho de fantoches ali. Então é muito mágico para Lucila aquela casa. Só que o marido é um mercenário que só quer saber da grana, então ele tenta, de toda forma, fazer com que ela venda a casa. E é um curta muito bacana. É, o nome desse programa como é? Cinema de Borda. De Elaine Trash Oliveira e Dimitri Cosma. Fala da animação aí, Elaine. No meio, pra ilustrar o acidente dos pais, existe uma cena muito incrível feita em animação. Por quem? Por quem? Quem? Por quê? Quem? Dimitri Cosma. Ei. É, mas aí animação é um recurso que é bastante utilizado, não é isso? Pelo que eu percebo, assim, acho que é assim, quando... Não sei, corrija-me se eu estiver errado. Não dá pra filmar, que exatamente. Não dá pra explicar. Aquilo que é muito complicado de se filmar, né? Você não tem como filmar um acidente, teria que ter muitos recursos, teria que Nesse ter muita... Caso, sim. Né? Aí vamos fazer o quê? Uma animação. No caso do Neko Shorumi, como é que a gente vai... fazer... O Neko Shorumi é uma animação mais educativa. O Vermibus é uma animação mais realmente do que a gente não... É muito mais complicado filmar. Então é desenvolvido em animação. Perfeito. Mas ficou, imaginei, então. Ficou lindo. Não, não. Trabalho incrível não, que... Não tô dizendo que é um problema, eu tô dizendo que é uma... Solução. Uma forma de se resolver o problema, né? Vamos ao próximo. Temos aqui dois curtas de um cineasta assim, tipo, é um cineasta cineastinha aí, sabe? Ah, um carinha qualquer aí, tá ligado? Tipo, um cara até bacaninha. Diga que é o dono do podcast logo. Diga. Ah, tá bom, vai, ó. Ah lá, tá vendo? Olha, isso é um absurdo, isso é uma covardia. Vamos falar duplamente, vamos falar então de A Carne e de Horário Nobre ou Banquete para Urubus. Vamos começar com A Carne. Hein? A Carne. É, de onde surgiu essa ideia, senhor Dimitri? A Carne é um filme... A gente não pode falar muito sobre o roteiro, né? Acho que a Elaine, você é melhor para descrever. A Elaine é a atriz principal do filme. Ela é a carne do filme. É, digamos que... Não tem... Aí dei spoiler sem querer. Não diretamente, não diretamente, né? Não vamos usar spoiler, mas não diretamente ela é a carne do filme. Bom, em 2007 gravamos A Carne. Foi um dos primeiros curtas que eu fiz na minha vida, assim, uma honra. Graças a quem? Ao Rubão. A Rubens Melo que me indicou pra esse curta. Então, fazer A Carne foi uma experiência muito nova pra mim, porque eu nunca tinha gravado um curta antes. Foi incrível. Fizemos em 24 horas. Exatamente 24 horas. Foi o cronômetro, assim. Pá, começou tudo organizadíssimo. A equipe perfeita. A produção mais do que perfeita, porque o pessoal tava em sintonia. Enquanto a gente tava gravando uma cena, o pessoal já tava organizando a próxima. Enquanto a gente tava... E, assim... Vamos gravar tudo que é externa primeiro, por causa da luz. Vamos gravar tudo que é interna, porque agora já tá beleza, a gente pode organizar a luz com nossos spots e afins. Foi assim, tudo muito bem cronometrado, tudo num cronograma adequado. Ah, tá. Cronogramado, não é? Tudo dentro do cronograma. Tudo dentro do... Exato. Tudo dentro do cronograma. É, eu nunca vou esquecer. Poxa, já estamos em 2012, gravamos em 2007. E eu com aquele barrigão de grávida. Grávida. Porque a minha personagem tinha que estar grávida. Não eu estava grávida. A minha personagem tinha que estar grávida. Ah, tá. Recebi uma atenção incrível da produção. O pessoal então era uma barriga falsa, então. Barriga falsa, que ficou perfeita. Perfeita. E o Dimitri, além de ter escrito e dirigido, ele ainda atuou. É, junto com a Geisla Fernandes, tá? A Geisla também dirigiu e então escreveu. Então é uma co-direção. É. Rubão Mas também... o roteiro é seu. O roteiro também é junto com a Geisla. Ah, tá. É, tudo junto. É, Geisla... E Dimitri, e também quem ajudou muito, muito, muito mesmo foi o Rubão. Porque... O Rubens fez a assistência de direção. E ele também deu ele deu um altos toques pra mim, pra poder atuar adequadamente de acordo com a personagem. Foi feito um laboratório, um trabalho todo. Foi, assim, uma experiência muito bacana. E eu não posso falar nada sobre a história. Bom, o horário nobre tem trailer, já. Já tem trailer no ar. É. Mas eu acho que vale a pena, Elaine. Fala um pouco. Não, beleza. É, então, o Horário Nobre, ou Banquete para Urubus, é exatamente um programa à la da Atena que se aproveita do sofrimento alheio para fazer audiência. Então, é muito bacana assistir, porque tem exatamente os detalhes que a gente assiste, que a gente vê nesse tipo de programas, mas sem copiar. Não copiam da Atena, não é um da Atena... Tipo, a versão do Dimitri por um da Atena. É um curta que fala sobre estupro, fala sobre uma situação muito trágica que aconteceu com uma personagem, com uma moça, no caso, eu. e o apresentador, ele se aproveita disso para poder conseguir a audiência dele, vender o merchan dele, conseguir os patrocinadores, enfim... É exatamente como acontece hoje, mas que as pessoas falam, nossa, mas eu adoro o programa do fulano, não sei o que, não sei o que lá. Parece que o pessoal adora ver desgraça. O pessoal adora saber da desgraça que acontece com as pessoas no mundo. Igual como aconteceu recentemente, não sei se você ficou sabendo aí na sua terra tão distante e quente, daquele japonês que foi esquartejado pela esposa. O japonês que era da Ioki foi esquartejado pela esposa e ela botou ele na mala e já era. Aliás, parabéns pra Ioki, melhor departamento de marketing da história da humanidade. Nossa, enfim. O caso ficou conhecido como caso Ioki, pô. É. Exatamente. Isso é um marketing bom, né? Não, eu tô sendo irônico, pô. Ah, tá. E ela, assim, o caso ficou conhecido como caso Yoki. Tu imagina? Não, porque, sabe por quê? Você fala mal, mas fala. Né? Bom, enfim, não sei. A mídia que rotulou como caso Yoki. Não, e, mas existe. Eu sei. Mas departamento de marketing é pra isso. Mas é pra evitar exatamente isso. Exatamente. Como... Mas eles conseguem, só conseguiram evitar depois de muito tempo que o caso estava rolando na mídia. Tanto que deixaram de falar como caso Yoki, porque ia ser sujeito a processo. Exato. O Yoki nem pertencia mais a ele, ele tinha vendido há poucos meses. Exato. Pois é. Então, exatamente, e esse tipo de notícia ficou rolando naqueles programas de sensacionalismo durante muitas e muitas e muitas horas. Então, agora vamos falar sobre o mas sabe o que acontece? É que notícia ruim vende, e fica boa não. Igual a menininha que jogaram pela janela, da Isabelle. Exatamente. Pequena Isabela. É, ou até a própria esposa do jogador lá, que também foi... Caso Bruno. Isso, caso Bruno. Enfim, esse tipo de notícia parece que tipo, é um prato cheio pra esse tipo de programa. E é o que fala, basicamente, o Horário Nobre, ou o Banquete para o Grupo. Um detalhe quanto a isso é o seguinte, eu sempre tive essa discussão com pessoas que eu conheço da área da música, né? Que é... Por que determinada música é popular e outra, que normalmente é tida como melhor, né? Pelos críticos, pelos músicos em geral, não é tão popular. É o paradoxo de Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Ou seja, a música considerada ruim, ela vende mais porque ela tem... mais suporte de algum empresário, alguém tá pagando ali para aquela música tá tocando na rádio, ou essa pessoa tá pagando para tocar ali na rádio porque as pessoas realmente querem ouvir aquilo. É. E isso também se estende pro cinema, né? Isso se estende para toda forma de arte que seja consumida, que seja vendida, né? É uma dúvida. Quer dizer, constante, né? E até esses programas aí que você mencionou aí, a lá da Atena, a gente tá usando da Atena como sinônimo, né, desse programa, mas teve o Wagner Rocha, Montes, né? O próprio Ratinho já fez esse programa, né? Esse tipo de programa. Gil Gomes. Então, quer dizer, as pessoas gostam desse programa. Como é? Não. Isso vende porque as pessoas gostam desse programa. Esse programa vende porque a pessoa gosta dele. Ou a pessoa gosta dele porque só tem ele, né? É, exatamente. Não, e aí? Porque só tem ele, não. Porque tem outros, tanto que tem um gênero de novela que também as pessoas gostam dela, porque ela tá lá, ou ela tá lá porque as pessoas gostam dela. Então, na realidade, se a gente chegar a essa conclusão de que... Desculpa. De que realmente as pessoas é que realmente escolhem o que vão ouvir, o que vão ver, né? Que cinema elas vão assistir, então... nossa discussão acaba se tornando até... Inútil, né? Inócua. Eu acho que é um pouco de anestesia mental. Eu acredito que seja isso. As pessoas não querem se dar ao trabalho de ter alguma experiência diferente. Elas já conhecem aquilo e elas querem continuar experimentando aquilo que ela já conhece. Que ela já sabe o gosto, né? Exatamente. Eu vou um pouco mais além. Eu acho que a questão dos programas policiais, pelo menos, eu acho que é uma coisa que é histórica, cultural. E, enfim, tem vários estudos aí filosóficos, antropológicos, que dizem que o ser humano ele tem atração pela morte. Sim. E tem a curiosidade de saber e de conhecer e de vislumbrar e, enfim, apreciar de todas as formas. Então, é por isso que esses programas policiais têm aí tanto apreço pela população, tanta audiência, e tem tanto ansiante, tanto incentivo, né? Ou seja, o ser humano é necrófilo por natureza. Sim. Exato. Bom, agora vamos citar nomes importantíssimos do cinema nacional, que nós não podemos deixar de comentar sobre. Em primeiríssimo lugar, vamos falar sobre Felipe M. Guerra. Grande Felipe, gaúcho, tem obras como... Cite aí algumas, Elaine. Ele fez diversos filmes, e inclusive ele insere a avó dele no... A avó dele é conhecida como a Fernanda Montenegro do trash, né? Meu, ele coloca a vovozinha dele pra fazer as participações. Inclusive, ele gravou um curta com a participação do Luciano Huck, que na verdade era um concurso que ele ganhou. Sim. E muito bacana, que é um prestígio, né? Ter o nome do Luciano envolvido no projeto dele. E passou na Globo, né? Passou. Passou no programa do Luciano, inclusive. É. E o Felipe, ele participou, inclusive, do Vermibus. Ele faz o personagem... que é o esposo da Lucila, esposo da minha personagem. E ele dava ideias também durante o... Ele é super assim, de boa. Ele dava... O personagem foi escrito pra ele, inclusive. Foi, especialmente feito para ele. E ele também participou de um outro... Ele participou ativamente também do curta do Fritz. Ele ajudou, ele emprestou a casa, né, a locação, né, pro curta, o Moroí. Ele... Tudo que fosse preciso na produção, ele ajudou também. Ele, a Daniela Monteiro, inclusive, que é do DaniCast, que é o podcast que ela faz sobre música. E o Felipe escreve num blog chamado Filme para Doidos. Vale a pena ver. Quem não conhece, procura. O link tá no post, inclusive. Esse podcast, ele fala sobre cinema alternativo, sobre não necessariamente só cinema nacional, mas cinema americano alternativo, ou cinema trash, ou cinema... fora do que a gente está habituado a ouvir, o blockbuster. Bom, eu vou citar alguns filmes aqui do Felipe. Mistério na Colônia, os mais populares, né? Extrema Unção. Entrei em Pânico ao Saber o que Vocês Fizeram na Sexta-feira 13 do Verão Passado. Olha isso aí, é a referência. E eu tenho outro também. Entrei em Pânico ao Saber o que Vocês Fizeram na Sexta-feira 13 do Verão Passado, parte 2. É o último, inclusive é o mais recente. Tem o Patrícia Genice, ele já dirigiu 6 filmes, já atuou em 5, roteirizou 6. O Felipe é bem engajado assim nesse setor e vale a pena mencioná-lo e vale a pena procurar por ele no Google. Felipe M. Guerra. O que mais que tem, Elaine? Joel Caetano, temos também o Fernando Rick. Fernando Rick tem filmes bem interessantes. Posso citar aqui Feto Morto e Ivan, são excelentes filmes, acho que vale a pena correr atrás. Liz Marins, que pra quem não sabe, é a filha de ninguém menos que Zé do Caixão. E ela também faz alguns trabalhos bacanas, e ela é uma personalidade forte, né, no meio do cinema nacional e, enfim. Peter Beiersdorf, como é que é? Peter Beiersdorf, peraí. A pronúncia tá estranha. Depende da ascendência dele. Olha aí, lá, né? Peter Beiersdorf. Ele é do Sul, ele faz filmes extremos. Deve ser alemão, né, então, né? Ele tem ascendência alemã, né? Deve ter, pelo tipo de nome, né? Mas ninguém sabe. E ele faz filmes extremos, principalmente com sexo explícito, mas assim, ele coloca uma mensagem por trás do filme. Márcio Desideri, que faz uns curtas surreais incríveis. Muito bom. Além do que, ele é um ótimo maquiador de efeito também. O cara tem umas ideias maravilhosas. Coisas que você nem imaginaria que uma pessoa fosse capaz de fazer, ele faz. Dasto Tespar. Ele também faz filmes surrealistas também. Bem interessantes. Vale a pena correr atrás. Vebes Júnior. Rogério Sganzerla. Clássico do cinema underground dos anos 70, cinema da boca do lixo. Ivan Cardoso. Também conhecido por filmes de terror, ele que criou o termo terrir, né? Que é o terror misturado com humor, então... Ah, terrir, bacana. Ele tem o filme As Sete Vampiras, que eu acho que é o mais conhecido dele. E não podemos deixar de citar Carlos Reichenbach. Grande Carlão, que nos deixou há pouco tempo. Ele que tinha uma sessão do Comodoro, que apresentava filmes independentes. Era um grande bastião dos filmes independentes. E temos que também fazer uma menção aos nomes. Evandro Godoy, que é o Ian, e a Rosana Raven, do Raven's House Brasil. Eles têm uma participação bem legal na divulgação dos filmes independentes, né? Robson Clério e Armando Fonseca. Estes foram os nomes que nós citamos, que são muito importantes para o cinema nacional. Pessoas que divulgam, pessoas que trabalham a esse favor. E que nós não podemos deixar de citar. Outros, né? Mas... A gente está esquecendo, né? A gente muitos tá outros, milhões, centenas, milhares. Centenas, né? Milhares. A gente está esquecendo. Se vocês quiserem complementar, Carol, se você tiver algum nome aí para complementar essa lista. Ah, Carol tem um projeto que ela conheceu aí, que é bem interessante, né? Lá na região dela. Conta aí, Carol, pra gente, por favor. Tem um filme interessante produzido pela galera da Simios, daqui de Recife, no caso, uma produtora de vídeo. E aí um dos idealizadores do projeto é o Marcelo Pedroso, e aí foi ele que me deu um dos exemplares do Pacífico. É um projeto muito legal, que eles tiveram apoio de editais, e aí eles fizeram o filme, e aí fizeram um livro também, na verdade, é como se fosse um material educativo, pedagógico. Nesse livro, na verdade, uma coletânea de 5 artigos, 5 diferentes maneiras de debater o cinema brasileiro. E aí, quando ele entrega o filme para a divulgação, ele também entrega o livro com a proposta de fomentar um debate mais enriquecido sobre o cinema brasileiro e sobre os clubes, pontos de cultura, e, enfim, alguns tipos de como eu posso falar, divisões mesmo. Tem textos muito legais de Pablo Holmes, que é um bacharel e mestre em direito, mas que vive em Berlim, e algumas pessoas bem legais assim que tiveram participar do projeto e que levam essa visão do Pacífico e como o cinema brasileiro deve ser visto e discutido, que é bem interessante, é uma forma de enriquecer o debate e preparar um público com uma visão mais crítica, né, para poder levar isso aí, disseminar, inclusive nos outros espaços, né, em faculdades, em escolas, que é a geração que vai vir aí para produzir o cinema do futuro, né? Exato, exatamente. É isso mesmo. E essa, quer dizer então que eles vendem o CD, é um DVD, é isso? É um DVD e um livro, é isso? É um DVD e um livro, no caso do filme Pacific, produzido pela Cine do Filmes, Vurto. Vurto. V-U-R-T-O. V-U-R-T-O, é o isso? O link tá no post. Isso, aí. V-U-R-T-O.com.br. Isso. Ok. É um grupo que produz filmes para internet. É exatamente aquela discussão que a gente tava falando lá no começo, de filmes sem espera por editais. O pessoal se junta e vai fazendo como dá. São filmes urgentes que não dá para esperar um ano, não dá para esperar a aprovação de um projeto. E os colaboradores vão se juntando para poder fazer aquele plano ali, de um roteiro, um determinado roteiro, digamos assim. E aí vários micro-roteiros vão surgindo e a galera vai produzindo como dá e como pode. É um projeto bem legal. Interessante. E também voltado para essa coisa mais alternativa, de colocar na internet, de disseminar do jeito que dá, como pode, sem ficar muito preso a orçamento, a ponta do papel e do lápis para poder pagar a produção ou comprar um item para o cenário. Não tem nada disso. É com ajuda. E a galera vai se enrolando assim. É muito legal. Bom, eu particularmente, não sei vocês... Eu, particularmente, chego à seguinte conclusão. Se estamos cansados de receber, né, aquela coisinha de filme brasileiro, novelinha da Globo, como a gente já citou aqui, é aquela fórmula mágica que está sempre no cinema, a gente tem que buscar outras fontes de cinema. E essas fontes são os festivais alternativos e... A gente descobre esses festivais através da internet, a gente tem acesso aos trailers dos filmes e, às vezes, até aos próprios filmes, né? É a minha conclusão que eu chego aí. Desculpa até pular aí a nossa apresentadora. Não, que isso. Somos 3 apresentadores, 4, né, com a Carol. Isso. E, na verdade, assim, o cinema tem que ser valorizado. As pessoas, elas têm que... apreciar mais essa questão do que é nosso, assim, do que é Brasil, do que é feito aqui. E não ver, esse pessoalzinho aí fazendo um filminho. Brincando. Sim, esse pessoalzinho brincando de fazer filminho. Não, tem gente que faz umas coisas muito bizarras mesmo, que a pessoa não tem noção. Mas estão aprendendo, estão fazendo, depois eles vão lá e assistem. Tem a oportunidade de falar, putz, apareceu um cabo. Putz, apareceu, a janela tava fechada, depois na outra cena apareceu aberta, errou de continuidade. É. Isso é aprendizado. Isso é tão bobo assim, porque se você parar pra pesquisar, aliás, nem precisa parar pra pesquisar, porque a internet tá cheio disso, você acha fácil. Nesses grandes filmes, com grandes orçamentos de Hollywood, tem cada erro, né? Uhum. Que você fica abismado, assim, você vê cabo, você vê cabelo que às vezes tá pra um lado e muda a câmera, o cabelo tá virado pro outro lado, né? Incrível isso. Então, assim, essas coisas acontecem até nas grandes produções, que dirá nas pequenas, né? Mas eu acho que isso é um detalhe. Pessoalmente, eu acho que... Não, eu também acho, eu concordo. O mais importante é você ter uma ideia original. Isso. Não queira copiar os outros, tenha a sua ideia. Isso é o mais importante. Concordo, de tudo. Concordo. Não, não interessa se os outros não gostem da sua ideia, mas que a ideia seja sua e original. Isso é o que conta. Você pode até partir. Você pode transformar uma ideia dos outros. Isso. Pode. Mas é, de qualquer forma, você teve aquela. Mas você tem que aquele ter pulo sua, do gato, né? Exatamente. Tem que ter a sua, o seu input. Dentro dessa ideia. Olha aí, de novo inglês. Inglês, perdão. Vindo aqui no Surrealmente. Bota o input aí. O que é o input pra galera saber? Eu fico input com essas coisas. Eu fico input com essas coisas. Eu não sabia nem traduzir. Me ajuda aí, então. Input, na realidade, é a entrada, né? Mas você quis dizer assim, que você dá os... Você inclui... Você pega uma ideia já pré-concebida e aí você adiciona alguma coisa. Exatamente. Você muda algum elemento, né? Os... Eles chamavam de antropofagia, né? Que pega... E o modernismo dos anos 20 lá e tal. Exatamente. Mas não necessariamente precisa ser isso, mas podemos partir até dessa ideia. Muito bem. Eu queria ressaltar uma coisinha. O projeto curto que eu falei, esqueci de dizer o principal. O pessoal ele faz esse cinema imediatista e tal, mas não cinema de roteiro não, tá, gente? É um projeto mais político mesmo, mais crítico, de fazer uma coisa meio documental, de ver um absurdo na rua e ali filmar, registrar e jogar na internet como uma crítica política, uma crítica em relação à administração da cidade, ou um crime ambiental, uma coisa desse tipo, tá? Não é filme, roteirinho, direção, não. É uma outra proposta, uma proposta crítica mesmo. Então é mais para documentário do que filme, do que ficção. É, exato, é documental. E é muito importante também. Também. A gente tem que parar com esse preconceito contra documentário. Documentário é muito bom. Documentário é uma das coisas mais fantásticas que existem. Sensacional. A gente não falou de documentário, muito de documentário nesse programa, mas documentário tem todo mérito e é rico, extremamente rico. Concordo total. Bom, eu apreciei muito os comentários de todos vocês hoje aqui. Realmente foi um programa muito produtivo. Foi um podcast, assim, que eu adorei participar. Foi um prazer conhecer o Júlio, um prazer conhecer a Carol. E um prazer estar aqui de novamente com o Dimitri, que já virou um parceiro, assim. Todo o trabalho que eu faço, sempre vou lembrar do primeiro que eu fiz com o Jimmy, que foi a carne, e os outros na sequência também. O Jimmy, que tá sempre muito dedicado, assim como o Rubão, em fazer as coisas com aquela vontade. Enfim, desculpem o excesso de jabás no programa. Porque, assim, realmente é necessário citar... Não vamos pedir desculpa. Vamos dizer aos ouvintes o quê? Vamos tomar de volta aqui a apresentação, Dimitri. Comentem. É porque, assim, o é programa... É necessário citar. O Surrealmente é um programa surreal, galera. Entendam, assim, vocês... Já perceberam que a gente veio no começo com uma proposta. A gente não segue regras. Isso. A gente faz o que dá na telha. São regras surreais. Isso. Faz o que dá na telha e é isso mesmo. Vai ter programa mais engraçado, vai ter programas mais que serão mais sérios como este aqui, né? Não foi Dimitri? Tão sério. Também teve. Não, teve umas piadinhas, mas assim, completa aí. Porque tem uma diferença. O público pode estar dizendo... Mas esse não é o Surrealmente? Esse não é o Surrealmente, ou esse tá muito... Esse tem muito jabá, esse tá falando muito autopropaganda. É. Mas não, a nossa ideia é divulgar trabalhos diferentes. Se você quiser, se você tiver seu trabalho diferente, independente, quiser divulgar aqui com a gente, entre em contato, a gente vai ter o maior prazer de divulgar. A gente vai ler o comentário de vocês. Comentem, a gente quer a sua participação. Né? É verdade. E a gente também pode fazer... Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Exatamente. E a gente também pode fazer programas mais extrovertidos, é. Mais engraçaralhos, né? É. Não, não tem regra. Aqui no Surrealmente, você tá sempre se surpreendendo, meu amigo. Você não vai sempre saber o que você vai encontrar, exatamente. Entendeu? Se você quer encontrar sempre a mesma coisa e todo episódio encontrar a mesma coisa... Então não é o Surrealmente, é. Porque a nossa ideia... Você vai lá naquele lá, naquele lá. Vai naquele, exatamente. Que aí vai ser sempre igual. É isso, Elaine. Bom, é isso aí, muito obrigada, ouvintes, muito obrigada a todos os pacientes por esse papo. Os pacientes lá do SUS, lá do... É, lá. Aos que tiveram paciência Vamos fazer uma piadinha, né, pelo menos pra... Claro. Ter uma piadinha. Aos que tiveram paciência de chegar até o fim deste episódio, desse podcast... E muito prazer estar aqui, que eu vim de tão distante, peguei dois voos, perdi o voo, dormi no aeroporto do México. Ela veio só pra isso, hein? Importante, ela veio só pro Surrealmente. Eu fiz uma viagem surreal pra chegar até aqui, pra fazer esse Surrealmente ao lado dessas pessoas surreais. Muito obrigada a todos, espero que tenham apreciado. E assistam mais curtas nacionais. Menos Globo, né? Menos Globo, menos da TV. Vamos agradecer a Carol, obrigado. Por favor. Carol, obrigado. Obrigadão pela paciência. Que tá vendo aí o sol raiar já. Epa. Agradeço o convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Brincar com vocês. Carol, os seus comentários acrescentaram muito, porque você é uma pessoa extremamente... antenada, inteligente, isso é muito bacana para um programa, né? Para um podcast. É legal ter pessoas assim participativas. E, gente, muito obrigada também por terem me convidado para estar aqui, né? Poxa. Muito obrigado a você. Júlio, provavelmente as duas, Carol e Elaine, serão personagens recorrentes e fixos no nosso programa. Comentem agora eu vou ter que falar em inglês. It's up to them. Ô, Carol, eu topo. E você? Eu topo também. Opa! Então pronto. Já tá topado. A gente pode até ir embora, inclusive. Duas conseguem levar o programa sozinhas. Melhor que a gente, inclusive. Com certeza, mas não tem a menor dúvida. Até porque se fosse eu ouvindo, eu ia preferir ouvi-las do que nos ouvir. Olha, duas vozes femininas são muito interessantes, mas tem que ter um contraste assim, tipo desse roquinho, esse Dimitri roquinho, você com seu sotaque de Recife, Brawls in the Sky, vai estar bacana, eu gostei. É isso aí. Foi joia. O que, Carol, desculpa? Foi joia estar aqui. Supimpa. Foi supimpa. Troféu joinha pra nós. Beleza. Comentem, queridos, queremos seus comentários, precisamos de seus comentários, meus queridos. ai, bacana. E é isso aí. That's Beijo it. No Valeu. Coração. Valeu. Thanks a lot. Se cair chuva de sensacional, samba raiz, samba moleque. Bom, samba de raiz, é verdade. É o samba que presta, na minha opinião, tá? Desculpa aí. Eu não sou muito do samba, mas acho que tem um bom molejo. Molejão, né? Falando em molejo. Vai pra lá, oi. E, bom, e aí, o que vocês acharam do episódio? Estreia de Elaine... Certo? Sim, nossa personagem feminina finalmente estreou, né? A nota triste e o falecimento do nosso querido Léo, mas é a vida pobre que segue. Pobre Léo, Deus o tenha. E é isso, comentem aí sobre o nosso episódio. A gente vai pedir desculpa, né, Dimitri, pelo áudio de Carol. É verdade. Porque, enfim, é a vida, é o Skype, são as conexões. Mas isso não vai se repetir, né? A gente já fez uma... Mexemos os pauzinhos. A próxima participação de Carol vai ser bem melhor. Processamos a Microsoft e é isso aí. Ganhamos, estamos milionários. Inclusive, nem vamos mais fazer podcast. Vamos fazer agora só por diversão. É. Mas é isso aí. Vamos lá, vamos ler os comentários. A gente tem comentário, Júlio? Como é que tá? Tem os comentários, viu? Ó, temos aí 8 comentários do episódio que saiu em julho. O episódio número 5 sobre retrofuturismo, não é verdade? É, esse novo episódio aqui tá lançado bem atrasado, né? Como é? A gente prometeu uma coisa aqui e não cumpriu. É verdade. É a vida. Paciência, gostaria de pedir para vocês um pouco mais de paciência. Sei que é difícil, mas a gente vai entrar nos eixos. É, os ouvintes, eu creio que os ouvintes que ouvem podcast de uma maneira geral, eles já sabem que o mimimi dos podcasters é esse, né? É marcar uma frequência e não conseguir cumprir porque eles têm vida. Vida social, né? É verdade. É complicado, mas a gente vai acertar, a gente vai tentar manter uma frequência melhor. Júlio, você quer sugerir essa nova periodicidade por enquanto a gente se acerta? É, bom, a gente pode sugerir 15 dias ou um mês, né? Um episódio quinzenal ou um episódio mensal, né? Vamos ver aí o que é que acontece. Acho que no próximo episódio a gente já pode ter uma definição melhor sobre isso, né? É. A gente vai ter o gramofone, né? No meio aí, para dar pelo menos dar uma... Sim. É, essa... Publicar alguma coisa para vocês ouvirem. Essa periodicidade... Muito difícil. Enfim, falar. Essa coisa aí, a frequência, ela... Melhor. Tá contando também com o gramofone surreal, tá? Assim... E outros programas que virão também. Todos os podcasts que vão ser paridos pelo site surrealmente.com. É. Mas chega de papo furado, vamos para a leitura de mensagens e comentários. Sim. Vamos lá. Você começa? Posso começar com nosso ouvinte fiel já, eu acho, né? Ele já tinha comentado antes. É já. O Joe Musashi, né? Sim, o grande Shinobi. É, e ele fala uma coisa muito importante pra vida de muita gente, que é... Primeiro! Olha! Estamos pegando a energia de outros concorrentes. É verdade. E aí um tal de Zezinho Cu de Cana. Bonito nome do rapaz. Eu achei charmoso. É verdade. O que será que significa isso, né? Será que ele enche o cu de cana? Eu não sei, vai ver que ele, pô, sei lá, ele pode ser japonês, não? Você sabe que tem dois tipos de cana, né? Tem a cana de álcool, né? É verdade. Ou tem a cana mesmo, você enche o cu de cana de aquele bambu, né? É não, e tem outra cana, porque quando você vai preso, você vai em cana, né? Ah, então pode também ser que ele seja um cara lá do presídio que pegava a galera toda, né? É, um nunca ouvinte do presídio, ó, legal, uma boa audiência. E o Zezinho Cudicana comentou aqui, vai ter prêmio F5 também? Olha aí, referenciando outros podcasts. Referências. Rapaz, eu não sei não, viu? É, Zezinho, aqui por enquanto não vai ter não, mas quem quiser comentar primeiro, a gente fica feliz também. É. É a vida. Olha, o Danmer comentou o seguinte, ótimo tema e podcast. Acho que teria sido legal comentar o quanto os retrofuturistas em suas projeções acertaram, viajaram, ou até inspiraram o futuro. Um filme e um seriado que me vem à mente e mereciam programas especiais cada são Star Trek e Back to the Future. Olha aí. É verdade, hein? É, concordo. E ainda ele complementa aqui, em 85 previram 2012. Dito. É, coisa que o Diguinho lá embaixo trollou, né? Você pode observar. Sempre trollando, né? O pessoal realmente... São, acho que, os trolladores da internet. Eu gostei da trollagem do Diguinho. É, Diguinho falou assim, em 1985 eu também havia previsto 2012. Aritmética pura. Ha, ha, ha. É, Diguinho... É um gênio. Você é um gênio. Eu fico impressionado com o Diguinho. A gente não conhece o Diguinho, mas não, um beijo no não, seu coração. Não conhece. Também não... Bom, daí a gente só conhece o próximo comentário, né? Não, mas vamos comentar aqui o que o Dahmer falou. Ah, claro, sem dúvida. A sugestão aqui dele de Star Trek e Back to the Future. A gente tem programado um podcast para Star Trek, temos uns especialistas que estão fugindo da gente, né, João? Estão fugindo. Já marcamos a gravação várias vezes e os especialistas fugiram, mas a gente vai laçar eles pelo Elaine, pescoço. Elaine, que é nossa agente penitenciária, ficou de ir atrás deles, mas vamos ver o que, é que acontece. Vamos ver, se tudo der certo, rolar. Teremos esse programa. Vai rolar. Vai rolar, sim. E de volta para o futuro, bem, eu devo dizer que Dimitri não é muito... Como é que eu posso dizer, Dimitri? Sim, né? Sou muito fã. Assisti agora depois de velho, então não me pegou no meu emocional, né? Olha aí. Você reparou uma falha no seu caráter há pouco tempo, então. Reparei a falha, mas assim, não fez muita diferença. Pronto, é. Mas assim, vai rolar também. Eu gosto muito de Back to the Future, também conhecido como De Volta para o Futuro, não é verdade? Sim. E assim, eu gosto muito. Muito legal. Comédia. Vai rolar? Vai. Futuramente, você, sem dúvida. Você decidiu, assim, ditatorialmente. Sim, aqui, você sabe, que eu já falei uma vez ou não. Eu sempre tenho que dizer ou não, porque, você sabe, né? Esse tempo no mundo do podcast é muito relativo. Timeline da coisa. É, eu posso ter dito isso já ou não, mas a verdade é que democracia de dois não, não vai pra frente, né? Porque um diz sim, o outro não, ninguém sai do canto. Mas, enfim, vamos lá. Para de enrolar, leia aí o próximo comentário. De uma pessoa que a gente conhece, hein? Olha só. Quem seria, hein? Olha aí. Elaine Oliveira. Tentei baixar... Ah, o que a Elaine Oliveira fez, inclusive? No momento que ela se tornou um personagem de nosso podcast, ela fez uma maratona dos programas. Ela ouviu desde o primeiro e comentou, inclusive, desde o primeiro. Né, Júlio? Sim, é verdade. E é bacana isso, assim, se você estiver pegando o programa no meio do barco, andando, volta pro começo, escuta os primeiros obviamente não são tão bons, né? Ou não. Ou não, ou de repente são melhores. Nunca se sabe, né, o que é que ela falou. Tentei baixar MP3 e só veio um trechinho do programa, Buá. Pelo menos estou ouvindo pelo player, foi de boa. É, não tinha o estou, né, na realidade. Ouvindo pelo player foi de boa. Você sabe que eu não sei ler, né, Júlio? Eu tenho esse problema, sério. Não, você sabe. É porque, na realidade, a nossa mente, você sabe que ela funciona assim, né? A gente vai... A gente preenche as lacunas. Preenche as lacunas, né? É verdade. E, bom, isso é um problema sério, né? Se algum ouvinte tivesse problema também, entre em contato, avisem, porque a gente não pode aceitar que o programa não... rode, a pessoa não consiga baixar, a gente quer saber o porquê, né? A gente quer saber se mais pessoas tiveram esse problema, né? De fato, exatamente. Podem comentar, podem twittar, podem botar lá no Facebook, podem mandar e-mail, enfim, qualquer coisa que vocês queiram fazer aí pra avisar que não tá funcionando, ou pra dizer que tá funcionando e que é maravilhoso, né? Ou, enfim, o que quiserem falar, na verdade. É, porque a gente ainda tá ajustando o servidor, tá ajustando... a hospedagem do programa, então é importante ter esse feedback, né? Isso, a gente devia ter colocado um tracinho ali, feito o Google, né? Beta, né? Isso realmente .com beta. Porque... Fica beta pra sempre, né? É, exatamente. Porque aí essa não tem perigo. Essa é a melhor técnica, porque ninguém reclama, né? Exato. Quem pensar em reclamar, beta lá. Ah, tá, desculpa. É, não, mas falando sério, sigam a gente no Twitter, né, Dimitri? @surrealmente. Então curtam a gente também no Facebook, né? Que é o facebook.com/surrealmente. Isso. Ah, uma coisa importante. A gente dividiu os feeds, né, Júlio? Opa, isso é bom dizer pro pessoal que não gosta. Porque tem muita gente que não gosta de podcast musical, né, Dimitri? Tem muita gente que tem preconceito. Não, eu não diria preconceito. É apenas não gosta mesmo, é questão de gosto, não é verdade? E aí, a gente já, mais ou menos sabendo isso, a gente não teve muitos feedbacks, mas a gente sabe que isso acontece, então... Dividimos os feeds, você tem três opções, né? Você pode assinar tudo, todos os nossos podcasts, do Surrealmente, você pode assinar apenas o Surrealmente e os seus outros subprogramas, não sendo programas musicais, e só o Gramofone Surreal, que é o nosso programa musical. Perfeito. Então tem para todos os gostos, não dá para reclamar agora. Podem mandar e-mail também através de surrealmente@gmail.com. Só que assim, né, a gente prefere o contato pelos comentários. Sim, sempre. Por quê, Júlio? Porque fica mais organizado, né? Isso, assim, a gente consegue organizar, o pessoal também consegue ver e responder, né? Isso, e a gente responde, você vê que tem as trollagens, né? Você vê o Diguinho lá já prevendo o 2012, né? Através da aritmética, é, né? Tem toda a interação que a gente gosta, a gente se sente bem com isso. A gente quer incentivar essa interação entre o público, né? Assim, o público entre a gente, e a melhor forma de interação são pelos comentários do blog, né? Do site, do post, do post. Eu tô parecendo o Mojica falando. Realmente é a muleta de linguagem, né? Depois desse episódio aqui é bom a gente mojicar, né? Então realmente é do post. Entende? Entende é o Pelé, né? Não, o Mojica também fala entende. Também você pode fazer o Mojica Pelé, né? Como seria? Faz aí. O Mojica Pelé seria uma coisa mais ou menos assim, ó. É, entende o problema, entende queira ou não, das criancinhas. Das criancinhas, é mesmo. Genial. Muito bem. É com essa então que a gente encerra, né? Vamos encerrar alegremente. É melhor, é melhor. Depois dessa, melhor encerrar.